Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Já desde bem pequeno eu ia lá jogar, comprava minhas fichas e ia vassalar. Seja coffee ou street, era por habilidade, e todos já diziam: o moleque é bom no arcade. É o mago do arcade, nem venha reclamar. Se a alavanca 2 é ruim, é nela que ele vai jogar. Are you ready, true believers? Capcom and Marvel has joined forces once again to bring you... Eu gosto de jogos de diversão, começando mais uma vez a sua 32ª edição. Aê! Que entrada mais pelinha. E essa semana nós estamos reunidos aqui pra falar da fucking série Versus, consagrada, foda e avassaladora série de lutas que mistura a Marvel e a Capcom de uma maneira explosiva e sinistra! Sinistra! Sinistra! Opa, esse é da DC, foi mal. Bota a ficha aí e aperta start! Let's go! Marvel vs. Capcom! Mesmo nessa terça-feira tendo meu carro enguiçado no meio de São Conrado, empurrando ele até o posto, indo de reboque pro trabalho e contraindo uma dívida impagável no mecânico, meu dia foi animal porque eu peguei e joguei Marvel vs. Capcom 3, seus putos. Tô junto com o Hagar aqui, foda-se essa porra. Master Splinter. Eu sou o personagem comum que ninguém escolhe, cara. Eu sou sem graça. Valeu, She-Hulk. Lord of Eternity. Eu me fudi porque meu amigo vacilão não comprou a merda do jogo pra mim e eu tô só na punhetinha aqui. Só que filho da puta, o cara queria que o outro trouxesse o jogo pra ele sem dar dinheiro, sem dar porra nenhuma, assim, né? Ah, peraí. Ele vai ofereceu o anel, só que o cara negou, pô. Hisashi Daigo. Porque eu faço essa porra de tirar ficha por grana desde que eu tinha 15 anos de idade. Ah, moleque. Cara. E nessa semana nós vamos acumular 5 barras de especial, porra. Com baixo frente e soco, não. Com baixo frente e 3 socos, vamos mandar o especial derrotar de uma vez só Apocalipse, Cyber Akuma, Massacre, Galactus e o... Como é que é o nome daquele boss? Abismo. O Geleia Man. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Fazer um take 2 aqui então. Olá senhores, esse é o bloco de e-mails do BaixoFrentesSou.com do Eu Gosto de Jogos, referente ao episódio número 31, O Horror de Sobreviver. Como esse é o nosso take 2, sem delongas, está aqui conosco a Rebeca Lioche, a Bebs, a sociopata assassina antissocial digital. Fala povo! E ela vai fazer as honras de ler o primeiro de nossos e-mails, que foi mandado para eugostodejogos@baixofrentesou.com. Vai! Hanya, do Rio de Janeiro, eu joguei o primeiro Resident Evil e hoje em dia não jogo muito survival horror. mas joguei Fatal Frame do PS2 e achava bem legal. Concordo com todo o papo da ambientação e imersão nos jogos, e que os melhores filmes, de terror ou não, são os que conseguem te colocar na pele dos personagens, geralmente devido à boa atuação de algum ator / atriz. Abraços, Hania. Lembrando aí, o Hania semana passada mandou o e-mail dele, mandando lá o link do canal no YouTube sobre StarCraft 2. Eu gosto de SC2, eles estão lá recomendados pela Blizzard como um dos melhores casts de Blizzard de StarCraft 2 do Brasil Baronil. Então acessem lá. É, próximo e-mail aqui, dá várias porradas na cara. Você vai ver, você vai ouvir só. Esse e-mail vem também do estado carioca do Rio de Janeiro, vem de Pyron. Ele diz o seguinte: fala aí, seus gamers funkeiros malditos. Primeiro, vou me desculpar por mandar este e-mail um pouco tarde, já que eu não ouço os pods em ordem cronológica. Então não me levem a mal, mas não deu pra deixar passar essa. Aviso logo que vocês vão tomar um Ryuko Rambo. Escutei o podcast sobre Sonic. E o que foi aquilo? Caralho, vocês cagaram no pau, depois sentaram e rolaram na merda. Bonito, foi, né? Foi profundo aquele cara, filme. Foi profundo essa fala, sabe? Eu vi um momento poético aqui, com anjos cantando ao fundo e ele falando isso na sua cara. É, verteu uma lágrima aqui, inclusive. E aí ele faz algumas considerações aqui em relação a hardware do Mega Drive e do Super Nintendo, e fala aqui que a gente ficou puxando o saco da Nintendo, falou que nós somos istas, e ele tinha os dois e não foi fanboy que nem a gente. A gente também tinha os dois, cara, mas acontece. E aqui ele fala: agora vamos falar de Sonic. Ninja inimigo, na moral, vai tomar no meio do olho do seu buraco de cagar. Mas é mais rápido só se for no seu mundo, cara, na real. O fato de você jogar um tempão depois ter virado ou permanecido noob não vale de nada. Vídeo exemplo abaixo, depois me diga se você consegue ser tão rápido no Mario. Aí ele nos manda um link YouTube aqui que está postado aí embaixo. A seguir ele diz: a diferença, ninja inimigo, é que quando você era moleque, você não ouvia funk. Por isso, não tinha sido afetado mentalmente ainda, seu sequelado. E aí, Beb, você gosta de funk? É, ele abstraiu que o funk nasceu meio que nos anos 90, sei lá, 80, pois né? Tinha toda... Eu escutava funk, eu me lembro disso. Inclusive, a não gente escutava... Não nasceu na sua época, amiguinho. A gente escutava mais funk nessa época do que o Dr. Eggman. É Eggman, porque o Robotnik, como conhecemos no Ocidente, tem um formato de ovo. É, né? Nossa, bem, iluminou a minha vida isso. Isso é. Nunca imaginaria isso. Isso ajudou muito. Sobre o gameplay de Sonic, a jogabilidade é sim muito boa. Controlar seus saltos de acordo com a velocidade é fundamental. Vários estágios colocam isso à prova, tanto que a maioria das pessoas não passavam da Labyrinth Zone quando jogavam Sonic 1. Eu passava. Tá vendo? Aí ele faz umas considerações aqui sobre a jogabilidade, mas algumas, né, falam que não é só correr pra frente, que nem alguém disse lá no programa. E como vocês não elogiaram a excelente trilha sonora do jogo, uma das melhores da indústria? Vocês estão de sacanagem. Não, não estamos, cara. Vários programas aí, programa sim, programa não, toca a música de Sonic. Aquele programa que a gente faz de música, o Disco Ninja, o segundo que a gente fez, que foi o Podcast 14, tem uma rodada inteira só com músicas de Sonic, foram 5. Essa musiquinha que toca no final do programa, com barulhinho de quando passa de fase, é do Sonic. Tem uma vinheta aí que é música do Sonic. Tem um monte de coisa aí que é música de Sonic, toca música de Sonic toda hora. Então, não precisava mais falar, o negócio já tava escancarado. Esqueceram de comentar também que Sonic Knuckles tem 3 finais, com os melhores chefes do Sonic. Com Knuckles você enfrenta o Sonic Robô, que agora se transforma em Super Robô Sonic no meio da luta. O Giant Dr. Robotnik você enfrenta na estação espacial com Sonic Tails. E com o Super Sonic você caça o Robotnik através do espaço. Ele falou que é Sonic Tales, né? Teve um typo aqui, acontece. E além disso, se você acoplar o Sonic 3 no Sonic and Knuckles, você consegue habilitar o Hyper Sonic, o Hyper Knuckles e o Hyper Tales. Ah, vai ver, ele tá chamando de Tales mesmo, ele chama assim. Pra isso você tem que pegar todas as esmeraldas do Sonic 3, todas do Sonic Knuckles, e aí é só apertar pulo 2 vezes e se transformar no Super Saiyajin nível 3. Sabe que tem uma história de que você, se você pular 200 vezes com a Lara Croft, ela fica pelada no Tomb Raider, né? Nunca tentei. Não, nem eu, mas... Mas eu sabia de uma história que se você fizesse certos, sei lá, combinações de botões, ela poderia nadar pelada na piscina. Pois é, que coisa desnecessária, né? Acho que isso são lendas gamers, entendeu? Deve ser, até porque Playboy já tá aí pra isso, né? Pois é. É, e ele diz aqui, completa: bom, vou parar por aqui porque não cabe em um e-mail a quantidade de informações que faltaram nesse podcast. Sei que está grande, vocês não vão ler, tá lido. Mas não tinha como eu ver vocês destruírem uma das minhas franquias preferidas, além de detonar minha infância e eu não falar nada sobre o assunto. Olha só, o que acontece... Não, o que acontece é o seguinte: esse programa de Sonic, nós tivemos de gravação em torno de 3 horas e meia. Quando eu peguei pra editar, eu peguei 1 hora e meia dele e joguei fora porque não ia caber. E aí eu peguei 2 horas e fiz as 2 horas virarem em torno de 1 hora e meia. É, a gente jogou muita coisa sobre Sonic depois de PlayStation 2 e em diante, essas coisas assim, fora. Falou só dos 3 primeiros jogos, Sonic Knuckles e o Sonic 4. Sonic é uma franquia enorme, né? Ele até fala que, tendo em vista a qualidade e o carinho que eu vejo que vocês têm sobre outros temas, como por exemplo Metal Gear, Mega Man, Mario e Chrono Trigger, acho que no futuro vocês deveriam fazer outro podcast sobre Sonic. Nem que dividam em partes, mas porra, façam direito dessa vez, sem ser completamente zoado. É uma crítica, mas com o intuito de melhorar o que já está bom. Um abraço e continuem com o meu trabalho, como eu gosto de jogos. Porque o que ele cita aqui, por exemplo, Metal Gear a gente falou de um jogo só. Chrono Trigger é um jogo só. Eu achei esse programa de Sonic melhor que o de Mario, até porque o de Mario foi lá atrás, né? E esse de Mega Man a gente pegou só uma faixa dos jogos de Mega Man também. E Sonic a gente fez a mesma coisa agora. Tem 50 mil jogos. Tem muito jogo! Teria que ser uns 10 episódios. Pois é, não cabe, né? Se fosse uma maxi-série com a produção HBO, daria pra fazer uma coisa, né, muito melhor, mas não dá. A gente tentou compactar aí no o máximo que deu possível, né? Mas não, agradecemos ao e-mail. O Ninja Inimigo gostou dos elogios feitos a ele e por aí vai. E-mail de Coyote, São Paulo. Diz aí, pessoal, que gosta de jogos de horror. Eu posso dizer que não sou um grande fã de survival horror. Mesmo assim, joguei quase todos os jogos citados no post, no cast. Gosto muito da franquia Resident Evil. Joguei vários e invadi a casa de amigos para jogar aqueles que eu não tinha. Por exemplo, Resident Evil 0, que é de GameCube. Assim como o Ilapso e o Senhor da Eternidade. Eu também não gosto de Silent Hill. Como assim, Coyote? Silent Hill é muito legal. Não gostei nem dos personagens, muito menos da jogabilidade. Olha só, eu falei que eu não gosto, mas eu não gostei de uma coisa no jogo. Eu nem joguei o jogo direito. O jogo é muito bom, parecia muito bom até a bolinha de borracha vermelha. Tirando a bolinha de borracha vermelha, o que eu vi do jogo eu gostei muito. Ah, foi você que reclamou da bolinha vermelha, né? Eu reclamei da bolinha vermelha. Ah, a bolinha vermelha tem um propósito. Eu sei que até ela tem. Ela tem. Os brinquedinhos também, eles estão lá porque eles eram os brinquedos da Cheryl. O meu problema é usar a bolinha pra tampar um ralo de esgoto. O problema era só esse com a bolinha. Ah, mas você imagina, uma bola vermelha, ela representa a vida pulsante. É verdade, eu não tinha pensado nesse aspecto. Exatamente, quando você tampa o ralo, é como se você estivesse preenchendo o seu âmago, entendeu? Você preenche o buraco negro da escuridão com a vida, né, quando você faz isso. Tá. Aí, agora que você pensou, eu vou jogar Silent Hill hoje ainda. Tá bom. Mas antes aqui, um e-mail de... O e-mail! E-mail de Ovini Lima, esse tem ver. Ovini Lima de São Paulo. Fala, amigos do Baixo Frente Soco, beleza? Beleza. Começa esse e-mail com uma puta reclamação. Não acreditei quando começou o cast e o Ilapso começou a zoar a cidade de Mauá. Eu moro aqui, porra! E esse negócio de zoar Mauá é tipo story of my life. O foda é que vocês são do Rio, não tem ligação nenhuma com Mauá, mas mesmo assim zoaram. Porra, muita zica. Olha só, cara, eu não sacaneei a cidade de Mauá. Quem sacaneou Mauá foi o Crusher. O Crusher mora em Itaquera, na zona leste de São Paulo. Então ele pode falar de Mauá. Eu não posso, nunca tive lá. Quem nasce em Mauá é o quê? Deve ser mauaense. Mauaeiro, pessoa de Mauá, que nasce em Mauá, é de Mauá, provavelmente, vai ver, não tem gentílico próprio. Feita a observação, mais um cast que abordou um tema bem legal e a discussão também fluiu bem. Acho que a discussão eterna é esse negócio de classificar um game como survival horror. Quando li o nome do cast, já fiquei pensando sobre e usando Resident Evil como exemplo. É notória a diferença entre o primeiro e o quarto game. Então, num primeiro momento, classificaria o Resident Evil primeiro, como survival e o quarto como um action horror, porque no RE1 você não precisa matar todos os inimigos, apenas sobreviver a eles, para avançar no jogo. Já no RE4, mais do que sobreviver, você é forçado a matar. Mas pensando um pouco melhor, qual jogo em que o objetivo não é você sobreviver? É exatamente isso que a gente não comentou. Todo jogo você tem que sobreviver. É isso aí, continuem sendo o melhor cast que estou ouvindo. Obrigado, abraço a todos, abraço a você também, Ovini Lima. E-mail de pistoleiro sem dedo. Então como você atira se você não tem dedo, meu filho? Então galera, rachei com a edição de vocês. O que é tipo Doom, é foda demais. E tipo, eu falei no último cast o horror de sobreviver. O conteúdo do bagulho ficou cabuloso, mano. E agora, o Bebs, que ele falou uma gíria claramente paulista e você com esse sotaque carioca, como é que você faz? Agora vai até o final, vambora. Ó, virou carioca o cara. Tá bom, vocês poderiam falar sobre as cópias dos jogos tipo, se dá o jogo e me dou tal coisa de tal jogo, sacou? Não, tá bom. Valeu, me juntas, blog foda. Agradecemos ao Pistoleiro Sem Dedo, que não falou de onde é, mas deve ser de São Paulo, capital, ou deve ser de algum outro lugar que fala mano, eu não conheço muito, deve ser São Paulo então. É isso, conclui os nossos e-mails. Vamos agora passar aos comentários que foram colocados lá no post no site. A Cleide, mãe do Avien, disse que seu filho morreu ao ouvir o podcast. Tadinho. Durante a parte em que tem uma música. A musiquinha que eu citei, olha só. Ah, você que matou. Que eu indiquei. É. Então fui eu, claro. Sua foi você. Psicopata digital não é à isso. toa, entendeu? É. Tudo bem. Durante uma música e logo depois um grito muito alto que mata qualquer um de susto. Obrigada, Baixo Frente e Soco, por fazer uma mãe enterrar o filho. Que triste. É. E a Débora, não a Bebs, que sou eu. Oi, Débs. A minha entrada para shows, cinema e companhia custa o mesmo que a entrada inteira de alguns anos atrás. A lei que garante benefício ao estudante vem sendo burlada pelas administradoras com o aumento dos ingressos, o que acaba estimulando a falsificação de documentos como a carteirinha e ou comprovante de matrícula. Acho que esse tipo de falsificação é bem pior que a pirataria, uma vez que há uma cultura de compra de CD, DVD, Blu-ray, vinil, original dos títulos que mais nos agradam. E aí, Pivotinho, você concorda com isso? Eu concordo, senhorita, veja bem, vou dar um outro exemplo aqui, que é jogo de futebol. Eu sou frequentador de estádios e o que eu vejo de senhor de 50 anos com carteira de estudante, dá vontade de perguntar onde ele estuda e o que ele estuda, porque eu nunca vi tanto rapaz, pai de família com 50 e poucos anos com carteira de estudante. É isso aí, Brasil, país para todos. Só queria dizer Brasil. Que a cultura de compra de vinil original se dava pelo fato de que não existia vinil falsificado. Então, se você queria vinil, tinha que ser original. Verdade, né? O Jim fala aqui, sei que possivelmente foi cortado na edição a parte em que falaram de Alan Wake, mas é imprescindível, ó, imprescindível é com SC, rapaz, que todos que curtem o gênero joguem esse jogo que infelizmente é com Z, rapaz, é exclusivo para o Xbox 360. Apesar de ser um feliz proprietário da Caixa Verde, sou partidário da opinião de que jogo bom deve ser disponibilizado para todos. A exemplo do que aconteceu com Mass Effect 2, espero que o Alan Wake um dia possa sair no PlayStation 3. Pra finalizar... olha só. Também espero muito. Quero jogar esse jogo. Deve estar no aguardo aí do Alan Wake pra PlayStation 3. Posso só abrir um parênteses? Quanto se você quiser. Pra você o que, que eu fiz pra poder experimentar Alan Wake. Como eu não tenho Xbox, eu só tenho PS3. E aí eu também tava sem tempo de jogar na casa dos amigos. Eu assisti o walkthrough pelo YouTube todinho. Sério, isso é muita derrota, eu sei. Isso é boring demais, mas eu assisti, porque eu queria muito vivenciar esse jogo. Então eu assisti Alan Wake, eu não joguei, pra vocês terem noção. Maravilhas do YouTube, né? Desde 2005, acabando com a sua vida por te dar opções demais pra fazer as coisas que você quer fazer. Pra finalizar aqui, ele me dá um soco no queixo, dá um chute no queixo, Anderson Silva Style, e lapso meu chapa. Quem matou a Medusa foi Perseu, não Aquiles. Já é a segunda de mitologia grega que eu erro em podcast. Sei que provavelmente foi só... Mas você falou Aquiles? Eu falei errado. Eu falei errado. Sério? Você enfrenta o Perseu no God of War, eu devo ter falado Aquiles. É bem provável que eu tenha dito errado, sim. Sei que provavelmente foi só um engano seu. Eu acho que não foi só um engano meu, não. Mas tive que indicar o pequeno deslize. Da outra vez eu falei que Ares era Plutão, sei lá, e é Marte. Nem sei o que é. Ah. E aqui o rapaz, meu, diz. Aí, muito legal os podcasts. Peguei uns antigos e gostei bastante. Tipo, não sei se já fizeram, mas se não fizeram, vocês podiam comentar sobre Alan Wake. Outro aí. Eu achei muito foda, mas nunca ouvi a opinião de ninguém, porque sou o único cara que conheço que tem Xbox. E aí, quem comentou sobre o Alan Wake, Bebs? Leia você aí. Tá. Kale Logan, nosso querido Kale Logan, comentou sobre o Alan Wake. Joguei e terminei Alan Wake, mas apesar do jogo ter muitos elementos favoráveis, acho que a história pecou bastante. Ele achou triste que a mesma galera que fez o Max Payne mandando... tão mais ou menos como a história de terror. Em termos da mecânica, ele acha que o Alan Wake é muito bom. Um jogo tenso, bem pensado, mas ele também acha que às vezes fica repetido e perde o impacto. Concordo, também achei. Apesar de eu só ter assistido e não ter jogado. A questão é... Mas eu assisti ele inteiro, por isso que eu tô falando com propriedade. Sim. A questão é que entregar o final da sua história por DLC é muita sacanagem. E os DLCs são mais legais do que o jogo. Eu também assisti os DLCs. Olha só, essa parte eu não sabia não, hein? Que o final é mesmo só no DLC. Sacanagem. Não, e parece que eles iam fazer continuações do jogo, mas porque ele não vendeu tanto quanto o esperado, eles resolveram finalizar no DLC, uma coisa assim. Ah, entendi. Tudo bem. Então é plausível, né? É que hoje em dia ninguém pensa em um, né? O singular hoje em dia é o 3, né? Começa de 3 pra cima. Exatamente. Tá aí o Devil Gary diz... Qual é? Galerinha jovem, criada leite com beira e ovo maltino na geladeira. Parabéns pelo podcast. Foda pra caralho. Acho que survival horror não precisa de uma jogabilidade tão boa assim. O intuito do gênero tem que ser prender o jogador nesse ambiente de tensão mesmo. Os três primeiros Resident Evil me deram bastante trabalho, porque eu nunca gostei da câmera fixa e nem dos controles do personagem. Me deixavam loucos. E Time Crisis é jogo de cabra macho. Pra alguém zerar o 4 com uma ficha só, tem que ser o filho do Charles Bronson. Olha só. Ou do Chuck Norris, né? Também serve. Também serve. Na verdade, o Chuck Norris acho que é filho do Charles Bronson, no fundo. É porque isso não foi revelado ainda. Verdade, eu também acho. Nossos retornos do Twitter, @baixofrentesoco. O @the_bloodymoon falou. Ok, segundo podcast que escuto por causa das Girls of War. Que lindo você. Lendo. Obrigada. Beijo pra você, Bloody Moon. Não sei quem você é, Bloody Moon, mas te adoro, um beijo e continua acessando Girls of War. Obrigada, você é lindo, beijo, tchau. Nossa, puxei muito o saco pra ele continuar lendo a gente, né? Pois é, eu acho que é mulher, na verdade. Mas tudo bem, Você é linda, Bloody Moon, beijo pra você. Eu não tenho certeza, eu miguei pelo avatar que tava lá. @IgorSano diz o seguinte: ouvi o podcast do BaixoFrenteSoco.com sobre Pokémon, muito hilário, o podcast de Pokémon número 3. O @edpaniguel, sei lá, fala: após esse podcast, mesmo sabendo das mitocôndrias, fiquei com medo delas virarem mitocôndrias zumbis. Corram para as colinas! Colinas! E pra finalizar aqui, né, antes da gente se despedir desses e-mails, né, vamos aí falar o que disse o A. Santos ENG. Deve ser engenheiro, aluno de engenharia. Rapaz de bom gosto. Baixo frente soco! Destruiu, é A. Santos ENG. Eu tava crente que era um nome super legal. A. Santos Seng. A. Santos Seng, né? É, ia ser muito legal. Qual é o seu nome? Meu nome é André Santos Seng. E eu vou acabar com você com o meu karatê da família Santos Seng. Ia ser legal. Mas eu acho que o mundo não é tão bom assim. E o nome dele deve ser A. Santos. E ele deve ser engenheiro, fazer engenharia. Mas é o mundo acaba com sonhos, um de cada vez, um a cada dia. Disco Ninja, toca essa música aí. Cara, mas só se for agora que vai tocar essa música. Bebe, você vai ter que ouvir essa música aqui, ó. Banda Beija-Flor e DJ Ninja. Desde criança, no tempo de escola, se matava aula pra me ver jogando bola. Era menina, sapeca e apanhada, me vou com o selinho enquanto eu estudava. Um dia meu pai me deu um videogame e convidei pra você brincar comigo. Só não sabia que você já treinava. No come come você era o querido. Tênis Street Fighter, acho que eu não gosto. Que tal Mortal Kombat? Esse eu não gosto. Pode ser futebol. É muito difícil. Só no come come. Vem brincar comigo. Eu te comia porque você deixava. Mas pra você que gosta de navegar no site, eu vou apresentar a dança do Street Fight. Pra você que gosta de navegar no site, eu vou apresentar a dança do Street Fight. Olha o que faz o Ken, olha o que faz o Yu. Eu vou apresentar o Guile dando a leque. Então, Debs, o que aconteceu nessa semana de bom aí? Nessa semana, mais precisamente no dia 21 de fevereiro, saiu um trailer de um jogo muito legal pra Wii. Um jogo chamado Wii Dare. Que é um jogo mais safadinho. Safadinho. Entendeu? A galera reclama muito que o Wii só tem jogos casuais, que o Wii é o videogame da família. Então a Ubisoft resolveu inovar. Mas não inovar assim, criando um survival horror pro Wii, ou um first person shooter pro Wii. Não, vamos inovar trazendo um jogo safadinho pro Wii. E na verdade parece um jogo japonês, é. Porque os japoneses adoram fazer esses jogos de socialização, jogos de romance, jogos apimentados, né? Eu nunca tinha visto, na verdade, uma desenvolvedora europeia ou americana fazer um jogo assim. O Wii nada mais é do que um jogo de verdade e desafio, ou verdade e consequência, não sei como é que é o nome em português, pra ser sincero, cada lugar fala de uma coisa, que você joga no Wii. Exatamente, agora você pode fazer isso com o seu Wii. E todas as pessoas de mente fértil, né, que imaginaram todas as conotações sexuais possíveis em relação ao emote, O pessoal da Ubisoft realizou. Olha que legal. O pessoal europeu é sensacional. É, então não são só os gamers que têm a mente super evoluída. Os desenvolvedores também. Então no jogo tem minigames em que você tem que lamber o seu o emote, literalmente. Você tem que morder. Você tem que colocar ele em lugares inapropriados. Você tem que dar tapas no traseiro das pessoas com o seu emote localizado mais ou menos por ali. Entendeu? Pois é, né? Você nota que, por exemplo, no trailer tem uma hora que as meninas têm que colocar o emote dentro da saia, assim, na parte de trás, né? Pra tomar palmada. Porque a saia não tem bolso. Aí elas enfiam o emote por dentro das roupas de baixo dela, por exemplo. Aí vai, você joga essa parte do We Dare. Aí suponha que logo depois disso, elas tiram de dentro da poupança delas. E aí entra o jogo em que você tem que morder a maçã. E que você tem que ficar beijando o emote, entendeu? Para e pensa nessa coisa. Para e pensa onde o emote tava e pra onde ele vai agora. Pois é. Pensa que na semana anterior você chamou seus amigos gordinhos pra jogar na sua casa. E ficou todo mundo comendo salgadinho e Coca-Cola jogando Smash Bros lá. E mexendo os dedos gordurosos no seu emote. Uma semana depois aquela gordura ainda vai estar lá com todos os micróbios e verdigotes, etc. E você vai jogar o We Dare, passando lá a linguinha, né, mordendo lá o seu emote. Olha que delícia, olha que coisa gostosa, coisa saudável, coisa bonita. Esse jogo é muito anti-higiênico, gente. E é engraçado, né? Porque quem precisa de um videogame pra jogar esse tipo de jogo, assim, pra deitar no colo do coleguinha e tomar porrada na bunda? Pois é, são coisas que você pode fazer muito mais facilmente sem um videogame, até porque, entendeu? Hoje em dia tá cheio de sex shop, toda esquina tem um, você vai e compra os açoites, compra as roupas de dominatrix, tudo. Sai baratinho, pô, R$24,90 você compra uma. Aí você vai e leva pra tua casa, no teu sofá, chama a galera e faz, pô. Exatamente, arranjar uns amigos pra brincar disso não é tão difícil. Você não precisa ter a desculpa de, olha, vim ver meu novo joguinho do Wii. É, vamos lá em casa ouvir minha lista do iTunes. Não precisa disso. Aliás, isso é legal pros caras que não sabem muito chegar em mulher, assim, né? Aqueles que vinham com aquela desculpa. Ou você quer ir lá em casa conhecer minha coleção de CDs, não sei o quê. Agora você pode usar desculpa. Ou você quer ir lá em casa conhecer o meu novo jogo de Wii? É o jogo de verdade, desafio, né? Vai tomar um tapa na cara que vai ser sensacional. Melhor continuar chamando pra ver filme na sua casa mesmo. Fala que você tem uma televisão grande, sistema de som 7.2, e aí você convence. Além disso, Debs. Vamos continuar no reino mágico da Nintendo. A Nintendo soltou aí um press release recomendando que os jogadores do Nintendo 3DS façam pausas regulares na jogatina a cada 30 minutos, porque o efeito do alto estereoscópio do aparelho pode causar algumas coisas aí, algumas mirabolagens aí na sua visão. Além disso, eles recomendaram que crianças de 6 anos ou menos não utilizem o aparelho, porque o alto estereoscópio pode causar alguns problemas aí no desenvolvimento da retina das crianças. E aí, Bess? Agora, gente, imagina a tortura pra uma criança com seu 3DS novinho, seu joguinho do Pokémon, sussa. E eu sei que essa gíria é paulista, mas eu quis inserir só pra... Tá sussa. Tá bom? Mas então, aí, seu joguinho, seu Pokémon novinho, e a criança ser obrigada a jogar apenas meia hora e parar. Pois gente, é. Isso é tortura. Eu lembro, na nossa época de criança, o padrão era jogar 5 horas no mínimo. Uma jogadinha rápida era 5, 6 horas. Você lembra que quando você comprava um Master System, um Mega Drive, né, esse joguinho da SEGA que vinham pela Tectoy. A Tectoy fazia questão de colocar lá no manual de usuário pra você não jogar por mais de uma hora seguidamente, pedir pra você pausar o seu jogo a cada uma hora e respirar e uns 10 minutos depois voltar. Lembro, até alguns falavam que era pra você esticar o braço, né? Isso. Depois de fazer alongamento, olhar a natureza, beber uma água. Mas óbvio que todas as crianças abstraíam isso. Na verdade, a criança nem lia o manual, nem dava bola, jogava o manual fora e ia usar o jogo direto. Pois é, a gente não morreu por causa disso, né? Mas até aí, de jogar videogame em frente a uma televisão de 14 polegadas em 1994, não era muito diferente de você passar a tarde inteira na frente da televisão, vendo Sessão da Tarde e logo depois a novela das 6, que na época ainda não passava Malhação. Mas agora, com esse efeito autoestereoscópio, é diferente, né? É um 3D diferente do que as pessoas estão acostumadas, né? Mais próximo de, né, holograma de Star Wars e Star Trek do que qualquer outra coisa. E o pessoal ainda não tem testes lá muito concisos de como isso aí afeta a sua visão, todos os processos neurobiológicos psicopatas da pessoa. Psicopatas é ótimo. É. Não, mas realmente, assim, ó, falando sério, é uma falha. Eu acho que a Nintendo deveria fazer todos os milhões de testes possíveis e imagináveis antes de lançar um aparelho desse. Até porque ela mesma se queima, né? Como Sim. aquela história do desenho do Pokémon. Pokémon. Teve aquele episódio, né, que não sei quantas crianças tiveram crise médica por falta de sensibilidade. Sim. Então, aí a própria empresa fica queimada. Porque a mídia sensacionalista cai em cima, né? Ah, porque vocês não testaram direito? Porque vocês isso? Porque vocês não aquilo? A gente fica na torcida aí, né? Os videogames até hoje, todos eles vêm com... Quando você começa um jogo, quando você liga o DS, ele vem lá, né? né, health questions, não sei o que, falar pra você tomar cuidado com a sua saúde. Ninguém segue muito aquilo, né, mas a gente tá entrando aí realmente num terreno diferente do que a gente tá acostumado em termos de interação com a visão mesmo, né, com o sentido da visão do ser humano. Então acho que aí, mais do que nunca, todo cuidado é pouco, né. Então você que é pai, né, você que vai comprar um videogame, você que tem irmão pequeno, né, que nem eu, e tá pensando em comprar um negócio desse, toma cuidado, pesquisa aí, porque saúde da família é uma coisa séria. Viu como eu falei com tom de preocupação agora? As pessoas até confiaram em mim. Acharam que você é um cara sério por 2 segundos. Por 2 segundos. É isso aí. É, acabamos aqui, né? O nosso Drops News. Queria agradecer a nossa Rebeca Lioshi. De novo, Rebeca Lioshi, faça aí propaganda Nunca É Demais do Gears of War. Então, pessoal, se vocês quiserem, entrem no meu site, quer dizer, no meu blog, que é o meu blog com as minhas 4 amigas, o www.girlsofwar.wordpress.com. Vai estar o link aí embaixo. Nós somos 5 meninas que amamos videogames e falamos sobre isso. E eu adorei participar aqui. Quero estar aqui mais vezes. Entendeu, Carlos? Tá entendido. Então, uma intimação pra vocês. Tá intimado. E um beijo pra vocês, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau. É isso aí. Fiquem com a adrenalina saudável do nosso amigo Kyo Lobo. Vem aí o nosso programa sobre a série Versus da Capcom. X-Men vs Street Fighter, X-Men não sei o que, Marvel vs não sei o que, Marvel vs Capcom e até o Marvel vs Capcom 3. Estamos jogando isso que nem uns loucos aí. Eu vou ficando por aqui porque eu quero jogar mais um pouco. Vocês já estão jogando o Marvel vs Capcom 3? Estamos. Ah, que triste. Eu quero jogar. Que triste. Quando eu era moleque, tinha uma pizzaria no meu condomínio. E todo final de semana, quando eu ganhava sexta-feira a minha mesada, eu fazia 4 coisas. Eu comprava um pacote. Punheta, comprava Coca-Cola. Não. Comprava outra punheta e comprava mais Coca-Cola. Não, Coca-Cola tinha em casa de graça, pô. Minha mãe comprava. Caralho, pacote de graça. Então o que aconteceu? Eu comprava um pacote de gogos, um Kinder Ovo, 100 gramas de pão de queijo e uma ficha pra jogar X-Men Children of the Atom. Gordinho. O gordinho do condomínio, cara. Ele falei, vou explanar, que era isso que você era. Era o gordinho do condomínio, né? Era o gordinho que tomava a ficha de todo mundo, meu irmão. Aí, ó, isso aí eu respeito. Era Ice Beam, Ice Beam. Cara, esse negócio do Ice Beam, a galera na época do fliperama achava que ele gritava Ice Cream, cara. Dá vontade de bater. Ice Cream, clássico. Ice Beam, Ice Beam, Ice Beam. É, mas na época do fliperama a galera gritava tudo, né, cara? Ninguém sabia traduzir que o personagem falava com a qualidade sonora virada dos jogos. Então, porra, vou pra praia. Bom. Vou pra praia, claro. Vou também. Praia. Ataque das corujas, né, cara? Porra. Não, mas por que eu falei do X-Men Children of the Atom? Não sei. Foi o primeiro jogo que teve a sistemática da série Versus. E esse jogo deu origem, não foi o papai de todos. Não foi, cara. Claro que não, cara. Fala pra não, mim, não, cara. Foi o não foi, não? Mas o que tem de sistemática de porra? É um jogo de luta qualquer, porra. Pô, a sistemática era igualzinha, cara. Não, cara, com super pulo, não. É? Tipo assim, o que separa tudo é o super pulo, na verdade. O super pulo, tag, o tag, não tem nada disso. Jogo de luta. Era um X1 qualquer, pô. Era um jogo de luta, mas tinha qualquer. Muita jogabilidade, só não tinha mudança de personagem. Até os especiais eram mais atuais. Mas que jogo você tá falando mesmo? Do X-Men Children of the Atom. Bota. Ah, tá. Entendi. Relevante, você vai comentar. Ele foi lembrar. Qual é o jogo? Me lembra aí, qual é o jogo? Ele tinha os personagens da X-Men, tinha como, por exemplo, o Wolverine, tinha o Iceman. O Akuma. Ciclope. O Akuma era o secreto. Tinha o Ciclope e tinha o Akuma também. Tinha os especiais clássicos dos personagens da Marvel que foram carregados até hoje, por exemplo, o Berserker Barrage, o golpe da... Tô lembrado. O golpe do Steel, Pedrinhas de Gelo do Iceman. É o Arctic Attack, o especial mais inútil do jogo. Que isso, cara? Eu joguei esse jogo depois de ter jogado X-Men vs. Fighter e Marvel vs. Capcom 1. Por isso eu não vi a menor graça quando eu vi. Joguei, tipo, 5 minutos e acabou. Ah, cara, você fez errado. Tudo errado. Tudo errado. Melhor coisa desse jogo é o pôster, que era com o arte do Jin Lee, que eles pegaram, colaram lá e falaram, é o pôster do jogo, tá aí. É, eles pegaram a arte qualquer do Jin Lee e tava sendo. Não, eu gosto desse jogo pra caralho. Pra mim, não teria as revoluções da Capcom sem ele. E eu também não arrancaria ficha igual um tarado, assim. Primeiro que foi o começo da Capcom fazendo jogos de luta com a Marvel. Uhum. Aquela parceria explosiva que rendeu rios de dinheiro pras duas. E ele deu aquela jogabilidade, assim, do dash pra frente rápido, dos combos, do jeito que é de jogar pra cima, bater. Algumas leves diferenças foram implementadas ao longo do jogo. Por exemplo, o Wolverine, na época, o especial dele era o Berserker Barrage. Hoje em dia é um golpe normal. Berserker Barrage! Ah, o Berserker Barrage dava um dano fudido até. Ainda dá um dano fudido. Não, o C especial, ele era um pouquinho menos que, digamos assim, o Mega Optic Blast do Ciclope, mas dava um daninho arregaçante. Aliás, parece que é barragem o cacete, porque na época era tipo, anda de pará, de segundo as moleques do filme. Anda de pará! Quando o filho da puta escolheu o Wolverine, tu escutava só isso. Era tipo, beleza, escolheu o Wolverine. Mas daqui é barrage. Roda a alavanca e aperta soco. E a Capcom nessa época lançou dois jogos em um mês de X-Men. No mesmo mês que tinham lançado o Mutant Apocalypse pra Super Nintendo. Jogão. Esse é muito bom. Esse é irado pra caralho. É aquele jogo que você pode escolher o Ciclope, a Psylocke, o... Ciclope, Psylocke, Fera, Gambit e Wolverine. Era uma fase pra cada um pra você aprender a jogar com eles e depois você escolher quem você achava melhor. Mas ou era o Ciclope ou o Wolverine, não tinha erro não. É, cara, eu era muito Psylocke esse jogo, cara. É. Eu acho que eu nunca consegui passar na fase da Psylocke. Não, aquela fase era chata pra caralho, quando o chão quebra, regaça. Eu lembro que o Gambit era meio sem graça, porque todo mundo podia lutar, não tinha essa de sou super rápido, super forte. Então o poder dele, especial, era andar no teto, só isso. Não, esse era o fera. Esse era o fera? Ah, que fera. Moleque, você. O Gambit andava no teto. Eu falei Gambit, cara. Eu pensei no não, cara o Gambit era o lerdão. Não, cara, a fase do fera era um saco, que você tinha que ficar no teto, porque tinha água no chão. E era a fase da água, porra. Eu queria que fosse mole, caralho. E depois disso, eu consigo me lembrar que houve um jogo chamado Marvel Super Heroes. Ah, aí sim. Nem um ano de diferença, pô. É tipo 7 meses, eu acho. É, produção Charles Chaplin, parada. O sucesso foi óbvio. Era um sucesso de arcade muito forte. Não, eu não lembro de ter jogado esse jogo pra console na época. Eu lembro. Você jogou pra o quê? Pra PlayStation 1. Saturno, PlayStation. Lento que dois! Eu nem existia PlayStation 1 quando eu joguei esse jogo no arcade, cara. Eu jogava porque eu trabalhava na locadora, lembre-se disso. Ah, verdade. Foi um dos jogos de lançamento do PlayStation até. É, mas o jogo foi lançado pra arcade antes do PlayStation, não foi? Foi, até porque quando o jogo saiu pra arcade, não, o PlayStation tava saindo ainda, faltavam uns 2 meses pra sair. Dois meses. Foi no mesmo mês. Era o jogo das gemas, né, cara? Isso. O Marvel não, Super das gemas. Ah, esse é o War of the Gems, é outro. É, não, os dois tem os negócios das gemas, mas tem um que é uma Adventure de Super Nintendo. Que é cópia esse de luta. É, esse de luta também tem a coisa das gemas. Tinha coisa das gemas, joguei pra caramba esse jogo. O Comandante Cobra tinha, cara. Era muito vacilão. O Comandante Cobra é o vilão aqui hoje, né, cara? Não, ele é o herói, cara. Ele é o salvador, cara. Ele é o meu herói. Ele é o nosso herói, cara. Viado. He's the hero. O grande lance do Marvel Super Heroes, que ele trouxe a jogabilidade muito parecida com a do X-Men Children of the Atom, só que ele implementou o lance das gemas, que você podia pegar... Air Combo também, né? Ele é o primeiro com Air Combo regulamentado, digamos assim. Tinha Air Combo no X-Men Children of the Atom, mas era uma coxa, assim, né? E aquele... Esse tem super pulo já. É. E tem os cenários maneiros. Esse sistema de gema, ele tem um grande problema, o efeito Smash Bros. Pra quem jogou Smash Bros., às vezes, dependendo da sua situação na luta, você começava a fugir da luta até cair um item do céu que te ajudasse a virar verdade, o jogo. Smash Bros. É cópia de Marvel Super Heroes. É, veio bem depois. É. Mas é porque esse efeito só ficou nítido pra mim quando eu joguei Smash Bros. E depois eu associei ao que outras pessoas faziam no Marvel Super Heroes, que estava lá todo fudido na luta, e às vezes você ficava fugindo da luta até conseguir juntar as gemas que pudessem fazer um diferencial no jogo. Então, power! Ficava... Arrancar do cara, né? Reality! Mas às vezes essa gema era uma faca de dois gumes tensa. Era tipo assim, era total, cara. Gema das velocidade! Aí você sai pra cima do cara e o cara te enfia porrada. É, se você usar time pra ficar mais rápido, se fode. É, os Space, nego não tira nada do seu sangue. É, se for o Magneto, não tira mesmo. Não tira nada, E pô, se for o Juggernaut, não tira nada. O Juggernaut fica impossível de matar. Não, o Juggernaut, ele fica mais rápido com a Space e fica cinza que não toma dano. Mas o Magneto, ele tinha uma barreira que até o Proton Cannon não tirava. E a gente tem o especial nesse jogo que é o... Que entrou pra história como especial Endless, que é o... Here's my Sunday best, Proton Cannon! Aí você, beleza, já deu 30 hits, vou parar de defender. Aí você morre. gerou uma legião de fãs, né, adoradores eternos de Blackheart e Shumagorá, né, trouxe do limbo isso, literalmente. O Blackheart até que tava mais ou menos em voga na época, o Shumagorá... É, o Blackheart, não... o Shumagorá tava uns 30 anos já, né, que ninguém ouviu falar. Vocês que são fãs sequelares de gibis, vocês conhecem os personagens, eu nunca tinha ouvido falar até jogar esse jogo. Pra mim, eles são originais do Marvel's Capcom. Esse gibi tinha muito herói profissional, por exemplo, aquele Thor com cara de cavalo. Olha só, cara, essa galera, cara. Porra, sai do meu podcast, cara. Porra, ele é foda pra caralho, cara. Cara, melhor que o Bill Raio Beta, só o Sapo Thor, cara. Caralho, o Sapo Thor, o Trog. Trog. The Frog of Thunder. Caralho, eu tô viajando nesses nomes que vocês estão falando, cara. É o João, é a Francisco. Sapo, não, sapo é mole, o sapo é um sapo do Queen, do Central Park. É, do Thor, porque os ratos estavam em guerra com eles lá no Central Park, aí esse sapo era digno, achou o martelo do Thor, pegou e virou o Thor. Virou o sapo. Imagina, um sapinho com a roupa do Thor, aquela roupa clássica. Ele virou, tipo, na verdade, o Thor virou sapo, né, aí depois ele escolheu um outro sapo lá e o sapo virou Thor também. O grande vilão do X-Men Children of the Atom era quem? Era o Magneto? Era o Magneto. Era ele. Super Heroes era o Thanos, né? Uhum, porque era pra ligar com a saga do infinito, onde o Thanos matou metade do universo. O Destino sendo o subchefe. Uhum. Quem é o subchefe? Destino. Doutor Destino. Ah, entendi. Aí as gemas vinham da luva do Thanos. Uhum. E por que as gemas estavam de brinks por aí? É, porque era na saga, assim, elas estavam perdidas e o povo tava caçando. Ah, olha só, deixa eu fazer um paralelo. Já viu um desenho chamado Dragon Ball? Não. Que tinha 7 bolinhas de gude. Esse desenho Dragon Ball tinha 7 bolinhas de gude. Quando você junta as 7 bolinhas de gude na mesma búlica, jogando bola de gude, aparece um dragão do lado daquela parada lá, que lá no Amazonas, lá do Caprichoso e do não sei o quê, e fala assim: pode fazer um desejo que eu vou te atender. Aí tu pede, o cara uma badada, pede sangalo, uma calcinha, ele te realiza. As gemas são mais ou menos por aí, entendeu? Entendi. É, com as 6 você domina o universo. São 7, não são? Não, são 6. Tinha que ser 7, cara, porque sempre são 7. É, são 6. É, quebrou power, o número time, mágico, space. Quebrou o número força, mágico. É força, alma, mente, espaço, tempo e realidade. Falando, vou falar porque tem que ser 6, ó. Porque eu recebi um e-mail do meu orientador aqui agora. Eu vou até ler o trecho que ele falou pra vocês, ó. Me manda o outline da sua dissertação, com os capítulos e um parágrafo pra cada capítulo, descrevendo o seu conteúdo futuro. De preferência, 5 ou 7 capítulos. Evitar número 6. Vídeo anexo. Aí eu vou anexo aqui. O anexo é numerologia.txt. Aí tem aqui, ó. 5. Avaliação, rigor, disciplina. 7. Batalha, luta, vencer. 6. Dúvida, indecisão. Caralho! Mas, cara, uma coisa que eu acabei de descobrir sobre esse jogo, que eu nunca tinha... Até porque a gente tinha jogado a versão americana. A versão japonesa. Tinha a Anitta, de Darkstalkers. Alguém sabe quem é a Anitta? É a garotinha que andava com Donovan, a menininha da boneca sem cabeça. Pelo que eu tô olhando aqui na Wikipedia, fonte todo saber, parece que na versão japonesa tinha... Você podia jogar com ela. Ela era um personagem secreto. Mas, na verdade, era um personagem que não tinha um nome na barra de life. Todos os golpes pareciam estar incompletos. Inclusive, aparecia a espada do Donovan e alguns ataques dela. E todo mundo falou que foi um resto na engine, porque a engine utilizada foi a mesma... Pelo menos em parte, que foi usada pro Darkstalkers. Então foi algum resto da engine que causou um bug no jogo, cara. Que bizarro. Nunca tinha visto uma parada dessa. Não, até que não é tão roubada assim, não. Porque ela tem um golpe onde ela chama o Akuma pra levantar a espada do Donovan. É um Pokémon Missinho. Não é Missinho, rapaz. É Missing Number o nome do Pokémon. É. Não, mas apareceu. Número desaparecido. Porque não cabe no número de bytes que tava lá pra colocar o nome do Pokémon. Exatamente. Por isso que quando eu joguei o Gold em japonês, a minha Chikorita se chamava Chico. Porque não... Por isso que o nome do Chrono no Chrono Trigger americano é sem o H. Uhum. Agora que a gente já falou sobre o jogo que foi todo dedicado à memória do Jack Kirby. É, tem isso também. O criador do Kirby, Rosinha, que fala. Que sacanagem, cara. Que isso? Cara, eu vou expulsar você do programa, cara. Sacanagem. Tu ficar falando umas merda dessa. Tu tá vendo isso onde, cara? O que tem de Kirby? O Jack Kirby tinha nem morrido ainda quando... Não, tinha. Nossa, tinha. Ele tinha morrido em 94. Ele nasceu, né? Que ele morreu, né? Para tudo. Ele não tá de sacanagem? O criador do Kirby criou essa não, porra? Não, sua piranha. O nome do desenhista dessas coisas velhas da Marvel com o Stan Lee era o Jack Kirby. Ah, tá. Tirando Homem-Aranha e porra, era só uma piada ruim então, puta que pariu. Era só uma piada horrível. O Homem de Ferro foi o... Quase embolotei. Foi com esses dois jogos, eu acho, que veio a ideia de pegar essa jogabilidade, unir a jogabilidade dos dois jogos e lançar o primeiro jogo da série Versus. O jogo que... Sei lá, cara, acho que é o jogo de luta que... Eu sei que vocês jogaram muito King of Fighters, mas acho que o jogo de luta que eu mais joguei no fliperama foi X-Men vs Street Fighter. This is X-Men vs Street Fighter! Não, isso aí eu respeito. Eu joguei... na época que eu comecei a jogar The King of Fighters eram esses dois, porque eu comecei a jogar The King of Fighters em 96. Então, geralmente, os lugares onde a gente jogava tinham um do lado do outro, assim. Era, sei lá, Tekken 3, o X-Men Street Fighter e The King of Fighters 96 e Time Crisis 2. Eu fui viciado em Tekken, tem que admitir. É. O jogo era lindo, cara, sério. O jogo era... era mesmo. O jogo... Ele tem ainda, até hoje, um dos melhores artworks de jogo de luta e... já fez. Ele tinha um artwork genial, a jogabilidade dele era incrível, muito rápida, os comandos, você podia pela primeira vez combar assim, de uma forma, jogar pro ar e pular e mudar de personagem. E tem isso também, foi a primeira vez que você podia jogar com dois personagens ao mesmo tempo. Polêmica, polêmica. Era mais rápido que Sonic? Era mais rápido que Mario? Caralho! Tem que ver isso aí. Teve ouvinte indignado. Pergunta pro Pyro. Mas isso foi mais e-mail já. Esse jogo é muito bom porque tem Dalsim. Ah, é, foda. Minha dupla era Charlie Dalsim, cara. É. E ele era bom os esquemas de duplas pré-prontas que o computador usava contra você, tipo Charlie e Tempestade. A dupla dos, né? Defendedores Eternos. Não, eu queria lembrar que esse jogo foi lançado também pra PlayStation e pra Sega Saturn. Mas o Sega Saturn era o único que conseguia emular o jogo de verdade. Graças à magia do cartucho de expansão de 4 metros. No Saturn você tinha X-Men versus Street Fighter. No PlayStation você tinha X-Men ou Street Fighter. Uhum. Você só escolhia um personagem no PlayStation. Fato trash, pera aí. Só tinha um jeito de trocar. Quando o seu oponente escolheu o que você escolheu. É. A sua dupla era o inverso da do oponente. Exatamente. Puta, que merda. Como é que era a situação? O que acontece? Exatamente isso. Deixa eu te explicar. O processamento de gráfico 2D no PlayStation é um horror. Sempre foi um horroroso. Horrível. O Saturno, né, esfregava a cabeça dele no chão e mandava o especial do Yamazaki. Quando começava a ter muitos sprites na tela, ele pifava, não rodava nada. Então, pra você conseguir trocar o seu personagem, você tinha que reaproveitar o sprite que já tava carregado lá no CD. Então só se um escolhesse Ryu e Ciclope e o outro também. Assim, digamos assim, Ryu e Ciclope contra Ciclope e Ryu, sacou? Desse jeito dá pra trocar. Exatamente. Horrível, que cu. Eu gostava de escolher a vampira e ninguém gostava de jogar com a vampira, só eu gostava de jogar com a vampira. Com ela. Não, pra tirar a ficha ela era boa. É. Não, o bom da vampira é que ela era um Shang Tsung das ideias, né? Ela podia roubar um golpe do cara e ela fazia mais que o cara. Uma das coisas mais iradas que fizeram que abandonaram isso depois. Ela podia roubar o golpe da pessoa, tipo Hadouken, tipo Berserker Barrage. Ela roubava o golpe principal, o baixo frente soco do cara. Só que quando você beijava o Akuma, você roubava o secretão, moleque. Porra. A sua Akuma era secreto nesse jogo. Colocar pra cima pra habilitar ele. Era secreto e secreto, se você não secreto fosse... Secreto bagarai. Se você não fosse esperto, você perdia ele. Era engraçado porque esse jogo durou um pouco e veio The King of Fighters 97, né? E The King of Fighters 97, pra você escolher os personagens secretos, você tem que fazer uma coisa meio mais complexa. Você tem que segurar start, deixar no Kyo, botar trás, frente, e apertar os três socos pra habilitar a Leona. Aí tu ir lá no X-Men vs. Fighter pra cima. E ele tava lá, tipo de trollão. Pocket Fighter também, Pocket Fighter. Pro lado. Acho que pelo menos não sou aquele tipo personagem secreto que a gente vai falar mais pra frente, que é tipo, eu vou pegar aqui o coisa, é o Hulk laranja. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Não, eu ainda acho que o X-Men vs Street Fighter, dos três iniciais, ele é um dos melhores. Provavelmente, talvez o melhor, apesar de não ser o meu preferido, mas talvez ele seja o melhor dos primeiros jogos VR. Ele é o melhor porque a ideia dele era original, né? Além da ideia dele ser original, ele tem bastante personagens bem trabalhados. Ele não tem uma cacetada de personagens cagados. Defina bem trabalhados. Bem trabalhado quando eu digo que os personagens, eles são balanceados em um certo ponto, não são tão desequilibrados. É menos pior do que Marvel vs Capcom 2, mas também não é balanceadinho não, que nem, sei lá, Street Fighter 2, por exemplo. Cara, teve que balancear... Street Fighter 2 não! Street Fighter 2 não tem nada de balanceado, cara. Cara, tem que balancear mais a parte de X-Men, né, cara? Street Fighter já era um jogo de luta consagrado, testado e tudo mais. Mas então... a diferença é que eles modificaram o jogo do Street Fighter pra se encaixar na jogabilidade do X-Men Children of the Atom. Também aumentaram o nível de poder grosseiramente, né? Porra, o especial do Ryu era um Hadouken gordo. Nesse jogo, o especial do Ryu virou um Kamehameha boladaço, moleque. Ah, mas ele continuou tendo tudo. Você podia fazer um Hadouken normal, podia fazer o Trak-Trak Juruget, podia fazer o Shoryuken, tudo normal, não podia? É, Shoryuken com a altura de um super pulo, né? É. Ah, mas estavam lá, todos os golpes característicos estavam lá, eles não tiraram nada. Sim, só que mega bombados pelo poder da justiça, digamos assim. Chun-Li especial redoma. O tempo passa e nem o gasto XP, cara. Vocês vão tomar todos no cu, esse é o recado que eu quero dar. Ah, tá. Três rasteiras fracas do Ken do Rio Tonteia, balanceado pra caralho. É balanceado mesmo, vai se fuder. Ah, não! Já vi nego boladão ganhar com o Dalsin, humilhar Ryu com o Dalsin, valeu? Mas o Dalsin é um dos mais apelões do jogo. Dalsin, Bison, Guile. É ridículo! Dalsin, Bison, Guile, Balrog, Sagat, Ryu, Blanca, todo mundo é roubado, então. Não é, aí tá balanceado. É. Então. Ryu e Ken são os piores personagens da porra daquele que jogo. Que isso, cara? O Ryu é top tier, cara. Para com isso, para com isso. Uma coisa muito maneira que trouxe também, quando você podia escolher dois personagens, é você poder combinar o especial. Ah, aí era bonito. O especial era uma das coisas mais bonitas do jogo. Você tinha o Ciclope arrancando o visor e dando um super optic blast gigante. Você tinha o Ryu mandando um Kamehameha. Você tinha o Wolverine mandando uma explosão de energia X. Aí tá pelão, hein, malandro. Meninas super poderosas, né, cara? Não, total, elemento X, cara. Vocês que entendem, ele faz alguma coisa disso na revista? Claro que não, porra! Nem Berserker tipo, Berrage ele manda, porra! O Wolverine não manda Berserker Berrage, o Homem-Aranha não manda Web Throw, o Capitão América não manda Shield Slash, o Homem de Ferro não manda Proton Cannon. Não, mas manda o Nipim! Para! O Homem de Ferro não tem Proton Cannon? Claro que não, porra! Homem de Ferro é um merda! Cada enterra o Homem de Ferro, vai se fuder! Não, mas ele tem um Nipim, cara. Eu não tô mal. Ele não precisa de Proton Cannon, cara. Ele tem os repulsores lá, ninjas lá. E agora ele tem a Stark Resilient. Porra, mas olha o tamanho do repulsor, o tamanho do Proton Cannon. É? Cara, quem se importa, cara? É na panela velha que faz comida boa. Esse papinho de que tamanho não é documento. Você Tá falando... Cara, esse cara sempre tem que falar de peru, né, cara? Eu falei de peru? Tu que tá com o peru na cabeça. Caralho, Lara. Caralho, cara. Tu falou nada de peru, velho. Tá viajando aí. Nada de peru. Caralho, Lara. Caralho. Tu tá nervoso com o peru. Fica quieto com o peru aí, mano. Tem essas peru aí, hein? Deixa o peru quieto, porra. Deixa quieto o peru, porra. O que ele teria parecido com o Proton Cannon era na mesma época nos quadrinhos quando ele usava essa armadura dos jogos. Essa que parece que ele tá usando top e uma calça. Nossa. Que era um acumulador de energia que ele encostava no braço, o troço crescia e atirava. Era o máximo que seria. Nessa época, que eles tentavam vender como o Ryu e o Ciclope. Era o Ryu da Capcom e o Ciclope da Marvel. Eles apertavam a mão na abertura do jogo. Só que com o tempo foi passando, a gente foi percebendo que foi mudando, né, cara? É. O Ciclope foi ficando pra trás, saiu do jogo. Mas ele volta, eu tenho esperança de que ele vai voltar. DLC. O Ciclope tinha uns golpes muito aleatórios. Aliás, como vocês já falaram, eles inventavam uns golpes aleatórios pra galera da Marvel. O Ciclope tinha um golpe que ele saía correndo por cima do cara, dava um agarrão, rolava no chão e jogava o agarrão com o pé. Não, agarrão com o pé? Não, agarrão com o pé ele fazia baixado. Era pra tirar o cara de cima de você. Melhor golpe. Não fazia sentido. Porque se você fosse fazer o Ciclope só da revista, ia ser só Optic Blast, Optic Blast, Optic Blast. Não, assim, o Ciclope, ele é mestre em artes marciais, cara. Porra daquela mãozinha, filha da puta, na porra da cintura, que viadagem do caralho. É, ele não precisa pôr a mão na cintura pra mirar, porra. Não, cara, eu acho que é um absurdo, cara. Eu sempre pensei nesse negócio do Ciclope. Ele tem o poder mais fácil de mirar da história da Terra. Tipo, ele até onde a gente estiver olhando. É, tipo, é muito fácil de mirar. Ele não devia errar um golpe, cara. Devia ser automático. O tiro dele tem 2 km de alcance, porra. Pô, é pra dar velocidade da luz e pra te olhar, moleque. Isso é muito roubado. É muito roubado. Ainda tem aquelas versões, a gente fala que o tiro dele queima e tal. Não, o tiro dele é uma porrada, mas enfim. Uma porrada, é concussivo. É, um tiro de força, literalmente. Mas ainda assim... É tipo Hadouken. Não, mas ainda assim, o jeito dele lutar é bem o personagem mesmo. Que ele é um acrobata, ele é artista marcial. Como todo mundo da Marvel. Praticamente. Tem 2 diagramas na Marvel. Se é mulher, tem peitão. Não, tem 3. Se é mulher, tem peitão. Se é homem, é mega sinistro, musculoso. E todo mundo sabe artes marciais. Cara, magrelo só aranha. Esse jogo foi indiscutível um sucesso. Foi absurdo. Eu matava a aula. Eu lembro muito de com o Comandante Cobra. Primeiro tempo, era religião. Eu falava, na moral, religião. Ah, foda-se religião, cara. Religião, moleque. Aí a gente ia, em vez de ir pra aula, a gente ia pra uma locadora que tinha ali perto do colégio. Locadora estrategicamente localizada do lado do colégio. Ah, pelo amor de Deus, cara. Que você alugava o Saturn. Você alugava meia hora de Sega Saturn e eles não deixavam você alugar a fita do X-Men vs Street Fighter. Ela era disponível só pra você jogar na loja, no Saturn da loja. Porra, esses caras eram espertos, hein? Porra, a única coisa que o Saturn fez... Olha, eu vou levar muita porradaria nos e-mails por causa disso, mas eu vou falar. Porradaria. A única coisa que o Saturn fez de bom, moleque, eles travavam. Que isso, cara. Esse é porque você não teve Saturno, né? Eu não tive, mas tinha um amigo meu que tinha. Aí tudo que a gente jogava era House of the Dead e Mega Man. Porra, cara, que erro, cara. Vocês não jogaram Guardian Heroes? Não, não joguei. Que isso, cara. Que erro. Olha a geração pra onde é que foi, cara. Porra, que merda. Caraca. O que a gente ainda pode dizer sobre isso? Eu não sei, mas o Senhor da Eternidade e o Mestre Splinter estão discutindo aqui no chat se a Jubileu tem ou não peitos grandes. Depende do desenhista, foi o que a gente concluiu. E porra, ela Jubileu morreu. Cara, ela não tem que ter peito. Não, não, pera aí, mulher de 11 anos já tem peito, vai se fuder. Não, primeira. Outro dia eu vi uma menina, que ela tinha cara de ter tipo 8 anos, aí eu olhei e falei, caralho. Caralho. Foi então com o grande sucesso de X-Men vs Street Fighter que eles resolveram ampliar a gama de personagens. Por que só se restringir aos X-Men quando você tem vários personagens muito bons pra aproveitar na Marvel? No universo, né? No universo da Marvel. Então, eles resolveram lançar o Marvel Super Heroes vs Street Fighter. Que nossa. Só que na Capcom só tem Street Fighter mesmo, né? Fazer o quê? Não. Tanto é que o próximo jogo é Capcom vs Marvel. Ah. Marvel vs Street Fighter foi realmente um jogo incrível. Conseguiu melhorar o X-Men vs Street Fighter. Era a jogabilidade, os gráficos. Eu lembro que fazia fila no fliperama e custava 2 fichas, moleque. Caralho, que roubalheira. Era o telão, né? No telão. Não, isso aí é essa safadeza de shopping center que entrava no soft de. Não, não. Shopping center não faz safadeza nenhuma, cara. Senhor, cale sua boca. Shopping center são. Shopping center não faz safadeza nenhuma. Cale a sua boca. Não quero falar com você. Ah, morre, diabo. Fala aqui pra gente, então. Tô falando, não tô falando? Então morre, diabo. Ele trabalha no shopping? Isso? É, seu operário das trevas. Ih, caralho. É, shopping center lá de filhos da puta que fazem isso com as crianças, entendeu? Você sabe o que é um shopping center filho da puta? Shopping center filho da puta é quando pega a porra do fliperama e fala: vamos destruir com uma geração inteira. Vamos substituir essa ficha por um cartão magnético do capitalismo invencível, moleque. Eu não lembro disso, não. Eu fiquei triste no dia que eu vi esse cartão, porque eu já sabia. Isso é coisa da Barra da Tijuca. Tá, tá bom. Você é o cara do mal. Do Leblon. É, o bairro mais perigoso do Rio de Janeiro. Os especialistas. O Lápis tá muito bolado, cara, com alguma coisa, cara. O que foi? Foi fim de semana passado? Você, deixou não, assim, você, cara. Olha, os pênaltis. São os pênaltis que te deixam ser bolada? Aí, isso é muito baixo da sua parte. Isso é cretino. Sério, sai do meu Skype. Aproveitando, eu ia lembrar, cara. Metade da. Rolou um empate. Eu podia jurar que o Ilapso tava invocando o especial de 3 barras, né? Eram 2 fichas. Sete. Então, quando você ia lá, amarradão, e jogar o seu Marvel Street, fala: vou testar esses personagens novos aqui. Como será esse Homem-Aranha aqui? Será que ele é maneiro? Aí vira o cara que tava no fundo do fliperama, levanta. Posso botar conta? Aí bota a primeira ficha já. Aí você fala: não, mas. Aí o cara. Pô, já botei a primeira ficha, né, cara? Já era. Agora eu vou botar a segunda. Tá fudido, né, cara? Paga metade agora e metade depois do serviço. E o. Esse Homem-Aranha no Marvel Super Heroes vs Street Fighter era uma loucura, né, cara? Porque antes do Marvel Super Heroes, os negros só estavam acostumados com o Homem-Aranha de beat'em up, né? Uhum. Não, mas tinha um Homem-Aranha no Marvel. É, começou no Marvel Super Heroes normal. Não, antes do Marvel Super Heroes. Ah, sim. Tinha o quê? O Maximum Carnage, né? É. O Maximum Carnage e o Separation City, no máximo. Homem-Aranha no chão. Os jogos da série Versus são caracterizados por serem jogos de gazelas. Você ficar dando super pulo no meu cenário infinitamente. Até você conseguir pegar o seu inimigo num combo. O Homem-Aranha era muito bom isso. Super pulo. Foi muito bom isso. O pulo do Homem-Aranha era o mais alto de todos, cara. E ele ainda tinha dash aéreo. Mas não, mas sacanagem, isso, é que o mais alto tinha que ser o do Hulk, né? É, tinha. O cara pula estados. Não, o mais alto era da Chun-Li. A Chun-Li dava o super pulo e dava o triplo pulo depois. É, o Capitão América só tinha pulo duplo. Sabe o que significou esse pulo gigantesco pro Zangief, cara? Libertação, né? Uhum. É verdade. Ele passou a pular dos projéteis, cara. Que era a coisa mais roubada. Eu acho que Sinceramente, se você usa projétil contra o Zangief, você é uma pessoa que bate numa criança, moleque. Você é um covarde. Você é um bully. Pra mim, se você for ruim, você apela pro projétil. Uma outra coisa que me irritava muito nesses jogos era que você pulava defendendo. Uhum. Diferente de todos os outros jogos de luta, os jogos da série Versus eram caracterizados por poder defender no ar. Então, você tava no ar, tu tava bem, tu tava em vantagem, tava defendendo, tu atacava por cima. Quem tava embaixo não via nem o personagem, cara. Isso aí, tinha engano, isso aí foi do Alpha, né? É, veio do Alpha, veio do Fighter Alpha. Por sua vez, veio de Darkstalkers. É. Darkstalkers, ele começou com o bloqueio no ar e começou também com a barra de combo, com a barra de especial. Não, a barra de especial foi no Super Street Fighter Alpha 2. É, não, cara. Não, quando você dividiu em três níveis, foi só no... Ah, em três níveis sim, é verdade. É, três níveis, tá... Here comes the new challenger! Cut! Vou tomar no cu. Aí tá sendo. Aí tá vendo? Agora sim. Marvel vs Street Fighter teve o boss, o chefão mais difícil da série Versus. Cyber Gulk. O Cyber Akuma foi uma coisa feita por uma mulher que dormia de calça jeans, que foi chifrada e tava muito puta de TPM e falou: vou fazer o boss. Caraca. Acho que não, cara. Eu acho que foi pra um japonês virgem de 20 anos, normal. Ou isso. Primeira vez que eu vi o Apocalipse no X-Men vs Street Fighter, apareceu aquele inimigo gigante assim: ah, eu sou o boss. I am the Apocalypse. Eu falei: fudeu, meu irmão. Fudeu, maluco. Esse cara aqui, esse cara vai quebrar em dois tempos. Fudeu. Aí chegou um cara comigo olhando no fliperama e falou: ah, eu bati. Pula pro outro lado. Fica atrás da mão dele. Fica atrás da mão dele. Fica atrás da mão dele. Sim, macetinha. Aí eu fui pro outro lado, ele não me acertava nenhum golpe, moleque. Aí eu ficava lá: Hadouken, Hadouken, Hadouken. Aí eles falaram: não, vamos compensar. Aí o sub-boss do Marvel vs Street Fighter era o Apocalipse, com um buff. Ele tinha um raio do olho. É, o raio de olho que destruía. Pegou, matou. É, pegou, matou, cara. Mas todo mundo sabe que o raio de olho era pra esquerda. Se você tivesse do lado direito do braço, não pegava. Então... Total. Então você matava ele: Hadouken, Hadouken, acabou. Matou eu, ele. Peraí, peraí, deixa eu falar um negócio. Teve uma época que eu jogava com Ciclope só pra tirar uma ficha mais rápido. Eu consegui dar 99 hits só com um soquinho fraco, abaixado, na mão do Apocalipse. 99. Porque só contava até ali. Nessa época, passar de 30 hits era sinistro. Sinistro. O Cyber Akuma provava que você não sabia jogar Marvel vs Street Fighter. Não mesmo. Se você tinha chegado até lá com uma ficha, parece que a máquina era programada pra te tirar aquela ficha automaticamente. Eu acho que eu nunca consegui zerar Marvel vs Street Fighter com uma ficha só. Eu consegui uma vez só. Mas é porque ele sabia, cara. Ele sabia o que você ia fazer. Essa que era a parada. Aquele CPU de Mortal Kombat, né? Pulou pra cima, ele vai pular neutro e te dá um golpe. Sacanagem, pô. Ou então ele vai tirar o seu pulo com a mão míssil. É que nem a inteligência artificial do Marvel vs Capcom 3 no Very Hard, pô, também. Cara, ele sabe pra que direção você vai mandar o air combo e ele faz na mesma direção e tira. É, aquilo ali é uma programação ultra rápida, né, cara? Ele responde a todos os seus movimentos em segundo. E ele é no segundo. Não, viu? Não é programação ultra rápida, cara. Um processador faz milhões de operações por segundo. Ele lê a sua e fala: faz igual. E faz, acabou. Não, cara, era um programador ninja que tava lá. É, ele ficava dentro da máquina. Na verdade, era o gnomo, né? O Cyber Akuma, ele era o mais rápido de todos os personagens, assim. Então, é tipo, saca o Ryu, você vai dar um Shinko Hadouken, enquanto você tava na animação de Shinko Hadouken, no meio segundo que você tem da animação até você disparar, ele dava um dash pra sua frente, dava um Shoryuken quadruplo pra cima de você, quebrava o seu especial no foda-se, emendava lá em cima com 16 hit combo, dava um Shinko Hadouken em você e você morria. Você isso aí é um japonês dentro da máquina, cara. Não é processador porra nenhuma, não, meu irmão. No dia que a gente for fazer o Rodoviária Chronicles, a gente vai achar uma máquina de Marvel vs Street Fighter, a gente vai abrir ela e vai achar um coreano amarrado lá dentro, com milhões de fichas. Tem uma aqui na minha rua. Afogado em ficha, velho. Não, ele já vai estar morto, a gente vai achar a caveirinha dele. Esqueleto embaixo das fichas, assim. Caralho. Aquelas dificuldades de máquina, tipo, do 1 ao 7, aquela dificuldade de máquina é tipo programada do jogo. No 8 é tipo uma agulha que acorda o coreano, pra ô, tá na sua hora aí. Tá sendo verdade, mole, é que faz. Quem já viu técnico mexendo, técnico é um termo muito forte. Quem já viu esses caras que mexem no fliperão, mexendo, já, máquina de capo é assim, é nível easy, normal, aí tem 5 níveis hard e o expert, que é o último, que é o que no doméstico é o nível 8. Geralmente o expert, ele é o que deixa vermelho, né? O nome dos níveis fica tudo em branco, que é tela preta com letra branca, aí no expert fica vermelho. Aí quando você deixa no expert, o nome do menu, que é o game settings, no menu principal, já fica vermelho, os outros brancos, normalmente. Se o nível de dificuldade vem em qualquer outra configuração, o nome fica branco. Aí quando você vai ver o técnico lá do fliperão mexendo no fliperão, tiver lá Game Settings em vermelho a parada, tu já sabe por que é. Tá no Expert a parada. Mas todo fliperama botava no Expert, cara? É, não, nem todos. Ficha, nem todos, cara, nem todos. Todos. Se jogavam no fliperama dos ursinhos carinhosos aí, porque... Não. Você que jogava, cara. Porque você não pode colocar no nível mais difícil assim, que você frustra o teu cliente e o cara vai embora e não joga mais, pô. Quando eu era moleque, tinham os adolescentes viciados do fliperama, que eles não tinham família, não comiam, não iam pro colégio. Eles só jogavam jogos da série Vert. Tinha um tal de Pedro Henrique Nunes Dias Júnior que fazia isso lá, né? Não, sério, eles ficavam lá o dia inteiro, cara, o dia inteiro. Eu saía da escola e ia pra lá. Quando eu chegava lá, eles estavam lá. E às vezes, antes de ir pra escola, que eu estudava de tarde, eu ia pra lá. E eles então, lá. Eles estavam lá porque tu estudava de tarde, eles estavam de manhã, porra. Então, os mesmos caras que te salvavam, tipo, em bitenatos e tal. Os especialistas, estavam todos lá. A verdade seja dita agora. Quem te ajudava no beat'em up era que tava na de fora do Marvel vs Street, né? É, ué. O cara tava esperando lá, qualquer jogo de luta. Falou, vou ajudar aquele moleque ali. Descolar uma ficha agora. Aí eu falava assim... Ô, José, tu vai gastar tua ficha aí com esse moleque? Isso aí, eu te amo com uma ficha só, João. José e João, cara. Norimaru, o personagem que só tinha na versão japonesa. Os personagens secretos eram meio escrotinhos. É, tipo, o agente americano, US Agent. Pô, que era não, uma tática secreta, né, cara? Não. Sprite, né, cara? Eu gostava de jogar com o Capitão América do Sul. Capitão América do Sul. Feijão amarelo. A segunda cor. Feijão amarelo. Não, pô, a coisa mais legal que tinha era o especial duplo quando você fazia Zangief e Match Zangief. Na verdade, com o Matt Zangief, com o Zangief como secundário, que aí você fazia um Double Atomic Buster, que era tipo, beleza, ganhei. Toda vez que alguém escolhia o Matt Zangief, eu falava, ganhei. Easy, moleque. Pô, tu não defendia, cara. Tu encaixava um especial triplo em cima dele, ele, tomo tudo no peito. Mas tudo no peito, te manda um Final Atomic Buster, e aí quem fala perdia é você. Não, cara, a diferença é que o nego achava que podia andar durante o especial inteiro. O especial ficava batendo no cara, o cara ficava parado, dando tipo, andando um frame. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você... É o cara que vê o Zangief e o seu cara é projétil, o seu fraco. É um fraco. Não, mas contra o Zangief não dá pra usar outra coisa. Contra aquele Zangief, não. O Mac Zangief não dá, cara. Contra o Mac Zangief você não tem como. Não tem como. Se você for pra cima dele, você morreu. Projétil, você tá fudido. Tipo, você é o Wolverine e chora. Aliás, nessa versão, é o Zangief que tem projétil, cara. Cara, ele lança ele fogo da lança boca, fogo. Maluco. É, o Vodka Fire. Ele tem o Yoga Flame. Só que aí veio o seu sucessor. Marvel vs. Capcom! Let's go crazy! Marvel vs. Capcom! O primeiro grande Marvel vs. Capcom. Meu jogo de luta preferido. Sério mesmo? Sério mesmo. Ué? Marvel vs. Capcom 1 pra mim é muito bom, cara. Muito bom. Quando Marvel vs. Capcom 1 começou aquelas baboseiras de Strike? A ideia do X-Men vs. Street Fighter subir pra Marvel vs. Street Fighter ampliou. De X-Men, você não tinha só os X-Men, você tinha todo mundo da Marvel. Então por que não fazer o mesmo com a Capcom? Por que não pegar, em vez de só a galera do Street Fighter, pegar geral da Capcom? Tem tanto personagem maneiro da Capcom que poderia botar ele num jogo de luta. Algumas pessoas falavam assim... Porra, nada a ver, o Capitão Comando não tem nada a ver com o jogo de luta. Aí eu falava pras pessoas, mas é isso que fizeram com a Marvel. Eles fizeram os personagens da Marvel adaptados pro jogo de luta. Então a Capcom fez a mesma coisa com os personagens dela. Não só o Street Fighter. Deixou de ser um jogo de Street Fighter e virou um jogo único. Virou Marvel vs Capcom. Dois universos batalhando pelo destino de sei lá o quê. Eu sei que foi só um exemplo, mas eu tenho que comentar que foi um exemplo muito infeliz, porque o jogo do Capitão Comando é de luta, só que é de semana. Não é de luta, cara. É de luta. Não, para com isso. Eles sério. Lutam no jogo. É até especial, velho. Seus conceitos são bobos, é. Porra. Eles andam e batem. No jogo de luta você anda e bate dentro do espaço limitado. Um exemplo seria o Mega Man. É. Beleza. Mega Man, Strider Ryu. Não, Strider Ryu sendo e bate. Mega Man sendo e bate também, porra. Fudeu. Você bate não, você atira. Beleza, então. Tá certo. Beleza, o Phoenix Wright. Ah, não, mas pera aí, não tem. Diz aí, cara. A coisa mais legal desse jogo era conseguir encaixar os dois especiais do Hulk em sequência, moleque. A coisa mais foda que tinha. Não, tinha uma coisa muito boa também. Você dar o especial do Hulk e do Zangief juntos. Cada um pegava o cara de um lado, subia e falava, morre. Caplau. A enfiada do chão. Caplau, velho. Caplau. O Uma coisa muito maneira que esse jogo trouxe também era de botar dois personagens na tela. Dois personagens na tela que eu digo é: você pode chamar o seu parceiro, gastar uma barra especial pra, durante o tempo daquela barra especial, enquanto ela se esgota, você ter os seus dois personagens jogando ao mesmo tempo na tela. Então, se o seu inimigo fizesse isso também, você tinha um 4x4 frenético rolando ali. 4x4 tempo voa. Na 4x4 o tempo voa. O skin Red Bull, quanta mulher boa. O skin Red Bull. Tá. Ainda tinha os ajudantes de Ninja, né, cara? Você podia chamar, sei lá, Yogurt. Então, todo mundo escolhia o Juggernaut e o Colosso. Mas eu tava no Sou Macho. Eu não, eu escolhi a Psylocke. Mas esse jogo era escroto. É nele que você tem personagem como Striker que não tem como jogável? Como assim? Sim, é, tem Striker, é. Não, o personagem só é Striker. É, todos os Strikers são jogáveis. Então, todos os Strikers são só Strikers. Sim, sim. Esse jogo tinha os Strikers que não eram jogáveis. Você, tipo, só escolhia pra eles te ajudarem no meio da luta. Exatamente. Ó, oh, Juggernaut. Como a gente falou, Juggernaut, Colossus e a Psylocke. É, só que tinha muito personagem muito foda. Você queria jogar com eles. Só que o jogo te trollava. Tipo, ah, otário, você vai poder usar ele como ajudante. Aliás, nesse jogo, o Striker secreto da Capcom era o Charlie Sombrio. É o Shadow, moleque. Ele é irado. Não, ele é foda, mas ele é o Charlie Sombrio. É o Charlie, pô. Ele tem no Marvel vs. Street Fighter. Você podia jogar. É, ele é jogável, mas em Marvel vs. Capcom ele é Striker. Exatamente, ele é Striker. E o Striker secreto da Marvel era o Sentinela. Tipo, Sentinela. Já começando o Império do Terror. Exatamente. Existiam 5 Strikers que as pessoas jogavam. Existia um macete no fliperama que, se você segurasse um determinado combinação de teclas, você escolhia o Striker que você queria. E as pessoas só escolhiam um desses 5 Strikers. Era Juggernaut, Colossus, Psylocke, Sentinela e o Charlie, exatamente. O Shadow. O Shadow que era muito bom antiaéreo. Muito bom antiaéreo. Total, ele dava 3 de LED e saia fora. O que acontece? Qual era a vantagem do Striker? No meio da luta, no meio da porrada, você tá dando seu combo, seu Hadouken, você podia apertar um botão. Ou, na verdade, eram dois botões. Eram dois, soco médio e chute médio. Você apertava dois botões e você chamava o cara que ele ia bater junto com você. Isso tinha em X-Men vs Street Fighter e em Marvel vs Street Fighter. Só que você chamava o seu parceiro. Então o cara podia bater no seu parceiro ao mesmo tempo que batia em você. Era uma faca de dois gumes. Era perigoso chamar o seu parceiro. Isso não. Nisso, cara, se você batesse no cara, foda-se. Pra balancear no fliperama, eles botaram um número limitado de strikers que você podia chamar. Por exemplo, Juggernaut era só 3 vezes, a Psylocke era 5. O que foi completamente esquecido no PlayStation. Uh-huh. Se você escolher ir só com um striker, Cidia, ele vai ser infinito e você tá fudido. É uma batalha de tiros a longa distância, né? É uma batalha de Colossus contra o Juggernaut. Ele só fica segurando pra trás, defendendo e chamando strike. Aí quando o striker acerta, você xingu a tu. É, tipo isso. Aliás, vale lembrar, peraí, é bom falar, já que você falou do Ryu, esse é o jogo onde o Ryu tem um especial ridículo de mudar de estilo. Exatamente, bem lembrado. É o especial do Clovis Bornai. O que acontece? O Ryu mudava de cor também. Não, primeiro jogo da série Versus que não tinha o Akuma nem o Ken. Graças a Deus. Ou seja, o que aconteceu? Como é que eles iam botar o Akuma e o Ken? As pessoas queriam jogar com eles. E eles só não tinham mais como botar ele ali. Como eles fazem? Eles fazem o Ryu tudão. Ryu Complete Change, como eles chamaram na época. Exatamente. O Ryu, você gastava uma barra de especial pra fazer uma psicografia. Do que é psicografia? O do Akuma ali. Aí tu mandava assim: beleza, começou a luta. Xoxi, virei o Akuma. Ele tipo virava de costas e a mão dele ficava com foguinho. Exatamente. Aí beleza, ficava com a Kuma. Putz, preciso encaixar um especial de Shoryuken aqui. Quem? Só faltava ele ficar loiro, moleque. O Ryu ficava amarelinha. O Ryu tinha um secretão do Akuma também? Tinha, cara. Claro. Quando ele virava o Akuma, ele virava o Akuma, moleque. Ele falava até Xox, cara. É, isso é muito perfeito. Mas virava o Evil Ryu, né? Não, ele era o Akuma mesmo. Ele tinha até os trejeitos do corpo do Ryu. Ele tinha até aquele pisão foda do Akuma que o... Esse jogo que reviveu vários personagens muito clássicos da Capcom, como o Strider Ryu e o Capitão Comando, né? Com visuais totalmente novos. Sim, eu acho que assim, o Strider Ryu, tem muita gente que nunca tinha ouvido falar nele até o Marvel vs. Capcom. Tava fazendo um jogo novo dele pra PlayStation na época também. Jura? Eu nunca... Arcade. Você nunca jogou o Strider de PlayStation? Não, nunca joguei. É bom? Nossa, criança. Recomenda a todo mundo, cara. Não, pra todo mundo. O problema não é nem nem o Strider, não. O problema é tipo o personagem tipo o Jin Saotome, cara, que ninguém conhecia. É, só jogou Cyberbots. Eu já jogou Cyberbots que sabia quem que era o Jin Saotome. Eu não fazia a menor ideia quem era o Jin Saotome. Jin Saotome, o guerreiro samurai. Tanto é que eu falava Jin Saotome, né? Você escolheu o Jin Saotome e o Mega Man. E esse jogo tinha os personagens secretos bem estilo que Fighter. Putaria, cara. Pode falar que é putaria. Pra pode você falar. Poder escolher, você tinha que botar cima, baixo, esquerda, cima, baixo, baixo, A, B, direito. Aí você ia parar num quadrado que não existia na tradução de personagens, que tinha o seu personagem. Aí você fala, caraca, irado. Vou jogar com o Coisa, moleque. Fechou. Vou jogar com o Coisa. Aí parece lá o Hulk laranja. Aí parece o Hulk laranja. Aí você... Hã? LOL. Não, uma outra coisa escrota. Você podia lutar contra essas pessoas aleatoriamente. E esses caras eram muito mais apelados. E não era tão aleatoriamente. Você tinha que fazer alguma coisa tipo vencer 6 vezes de especial de 3 barras, sei lá. Não, tinha outros mais complicados. Tipo, não trocar nenhuma vez. Isso. Ou então trocar todas as vezes. Aí um dia eu tava jogando no fliperama e apareceu o Hulk laranja. Oh! Aí alguém mandou lá atrás assim. Ih, mané, é o Coisa. Que isso? Aí eu levei uma surra do Hulk travestido de Coisa, moleque. Foi muito. Tu apanhou pra ele era fracão. Fracão, cara. Foi uma surpresa, moleque. Sabe quando tá, surpresa, tem aquela surpresa? Que isso? Dos secretos, o único pra qual eu apanhava era o War Machine dourado, né? Então, tinha um War Machine dourado que ele funcionava igual o Matt Zangief. Você colocava no Zangief, fazia atrás, trás, baixo, baixo, frente, frente, baixo, baixo, frente, cima, cima, cima, cima, frente, frente, trás, trás, baixo, baixo, baixo. Direita, direita, cima, cima, trás, trás, baixo, baixo, frente, frente, cima, cima, cima, cima. Aí apareceu. Jura que é isso? Tu não inventou agora, não? Ah, é claro. Tipo, o War Machine dourado, ele representa a primeira armadura do Homem de Ferro, aquela grandona horrorosa. Por isso que ele era pesadão e tudo dele trocava pra míssel e fogo. Entendi. Não era pra ser dourado, na verdade, né? Era pra ser latão. Ser rateadão, latão, latão. Mas, assim, e era pro Hulk laranja ser pedra, mas foda-se. Que seja. Assim como a Morgan roxa, era Lilith. Uhum. Era Shadow Lady. Lady era Chun-Li, cara. Era Chun-Li que peidava míssel e soltava Proton Cannon com a mão. Mas a Morgan era a Lilith mesmo, ficava igualzinha. Nossa, não, não ficava igualzinha não, ela continuava com o mesmo grande. Peitão. A Lilith não tem peito. A Lilith não tem peito, é menor. Tirando esses pequenos detalhes... Pequenos detalhes do cabelo da Lilith ficou completamente diferente. Punheteiro? Punheteiro. O chefão foi o Massacre. Massacre foi o primeiro boss da série Versus que tinha duas formas. Uma no seu tamanho e a outra... E a outra de cabeça de caveira. Uma do seu tamanho... Observa-me, poderosa mano. Uma do seu tamanho, que você abaixava com o Mega Man e ficava... Destaque que antes de ficar do seu tamanho, ele aparecia o sprite do Xavier, todo barrudo, né? Um desenvolvimento a nível de quadríceps excepcional pra um cara que é paraplégico. Quando ele ganha, ele vira tudo que o Apocalipse sempre sonhou em ser, cara. Um bicho gigante que escolhe o lado, cara. Ele fala, é verdade. Pra te pegar. Ele escolhe qual lado ele vai ficar, ele voa, ele manda raio na tela inteira, ele te persegue, ele dá aquela britadeira do Apocalipse em qualquer lugar do cenário. E dá uma ombrada no Colossus. Ou seja, ele é o Apocalipse misturado com o Mecha Akuma. Não, só que ele é bem mais fácil que o Mecha Akuma. Bem mais fácil. Nossa, eu, tamanho. Eu lembro muito de escolher o Capitão Comando e ficar dando aquele soco no chão do Capitão Comando. Captain Corridor. Isso, Captain Corridor. Captain Corridor. Captain Corridor. Só na cabeça dele, assim. Aí ele é que pegava na tela inteira toda. Ia lá em cima, pegava e ficava dando pra cara. Olha só, um adendo. É Captain Corridor, que o Capitão Comando falava em japonês. Captain Corridor. Corridor. Corredor. Captain Corridor. Captain Corridor. Que nem o Benimaru. Benimaru Corridor. Marvel's Capcom, então, se consagrou. Aí... Ah, bicho, eu só posso dizer que eu ganhei muito dinheiro com ele. Porra, mas eu tiro com tudo hoje, hein, cara? Ué, é só jogo que me valia a chance de ganhar dos outros. Mas assim, pra mim, fliperama é jogo de azar, cara. Mas então, a Capcom falou, essa porra dá dinheiro, cara. Essa porra aí, tem que ver isso aí, que isso dá dinheiro. Aí tirou o estagiário e falou assim, porra, meu irmão, e se a gente lançar um Marvel vs Capcom com todos os personagens da porra toda, moleque? Da porra toda! Todos os sprites que a gente tem guardado aí, tá sendo. Com essa cor. Com todas as cores. Cadê a paleta de cor? Cadê a paleta de cor? Sabe qualquer. Sentinela cor de mango, mano. Sabe qualquer porra que a gente tem? Bota lá. Ah, mas o Colossus a gente só tem um sprite zoado e o sprite do Striker do Marvel vs Capcom. Então vamos fazer ele como Two Frames, moleque. Colossus, Spiral. O próprio Homem-Aranha parecia que era o sprite do Marvel Super Heroes SNES, velho. Não sacaneia, Gabriel, não sacaneia. O Granville me falou uma parada outro dia que eu achei genial. Ele virou pra mim e falou, Marvel vs Capcom 2 foi um Mugen comercialmente... Bem sucedido, não, mal sucedido, né, cara? Não, ele foi um sucesso. Infelizmente, Marvel vs Capcom 2 foi um sucesso. Nossa. Esse jogo é maneiro, cara. Isso é desbalanceado pra caralho, mas é maneiro. Não, ele é bom no Dreamcast, eu não canso de dizer. Porque foi o videogame pra qual ele foi feito. Cara, no arcade ele já era ruim. Eu vou enumerar alguns motivos. A grande vantagem dele é que pela primeira vez você podia escolher 3 personagens. Isso era maneiro. A grande vantagem dele é que tinha o Cable. O Cable era maneiro. Foi um personagem bom. Era roubado. Inseriram lá. Ele era bem feito. Ele era roubado, mas ele era bem feito e tal. Mas em contraste com os outros 1000 personagens que tinha naquele jogo, cara, era ridículo, cara. Era sick. Aqui, ó. Você quer... Não, eu vou dizer um cara, negócio, cara. Errado. Não, cara. Eles pioraram o personagem, por exemplo. Eles botaram a vampira de novo. Maneiro. Vamos botar a vampira. Mas vamos tirar aquele negócio de roubar o poder do cara. Tem a vampira nesse, não? Tem. Gente, essa porra tem 60 cabeças na porra do jogo. Eles mudaram o golpe dela. O golpe dela no X-Men vs Street Fighter, quando a gente falou, você beijava o cara, roubava o poder e podia dar Hadouken, mas que é barragem. Aí, tu beijava o cara e tu ganhava, tipo, o poder da gema do Marvel Super Hero. É, você ganhava um atributo que o cara te dava. Ou ganhava power, ou speed, ou... Regende Life Nude. E nesse jogo, eles pegaram e falaram assim, Iceman, você vai ter as mesmas coisas do X-Men de Dawn of the Atom, os mesmos golpes, os mesmos especiais. O mesmo especial. Ou um especial. Com os mesmos sprites do Gamma Crush, só que brancos. Mas nós vamos aumentar o seu dano a nível... Não, tem sorte. Tem sorte que não é um strike, cara. Era só Ice Beam, tu pulava. Yeah. Ice Beam pra baixo. Yeah. Ice Beam! Yeah. Ice Beam! Yeah. Ice Beam! Yeah. Yeah. Yeah. Aí você mudava de personagem. Assist também, claro. Aí você mudava de personagem e ficava chamando o assist, o strike dele. Que ele ficava. Você ficava batendo, sei lá, Berserker Barrage. Ice Beam! Yeah! Agora, tem uma coisa que o Homem de Gelo era mortal nesse jogo. Se você defender um projétil ou um raio, ele não toma dano. Ele não toma dano. Sim. Ele não. Existe um negócio na série Versus que quando você defende tomando dano, existe isso na maioria dos jogos de Street Fighter. Mortal Kombat aqui não tem isso. Mas na maioria dos jogos de Street Fighter, jogos de luta da Capcom, quando você defende, você toma um pouco de dano. Isso é chamado de chip damage. Uhum. E quando no Marvel vs Capcom, é muito comum você tentar vencer uma luta usando o seu especial pra matar o cara com o chip. Matar o cara no chip. É o queijo, hein? É o queijão. Queijinho, é. Só que quando você escolhia o Homem de Gelo, você não tomava chip. É. Era só ter uma barra de... E o que era o boss do Marvel vs Capcom 2, cara? Alguém me explica que porra é aquela, o Geleia Man. Não, tudo bem. Geleia Man, cara. Explicar. Eu tenho como explicar isso, mas acho que vocês não vão gostar. Ah, vai lá. Vocês conhecem um jogo de tiro da Capcom que chama Giga Wing? Não. Claro que não. Giga Wing, conhece sim, cara. Caralho, Ninja Inimigo não conhece dois jogos excelentes da Capcom. Pô, é, cara. Tem um troço que chama O Medalhão. Ah, é um jogo de avião. Isso mesmo. Do Dreamcast. É um scroller. Eu joguei essa porra, moleque, no Dreamcast. Quando eu comprei o Dreamcast, o cara que me vendeu com uma trolha de jogos. Esse era um dos jogos. Joguei pouco, mas joguei. Tinha o tal do Medalhão, que era o que criava os chefões de Giga Wing, certo? É. Quando ele foi destruído em Giga Wing, ele criou um vácuo. Esse vácuo uniu os universos de Marvel e Capcom. Desse vácuo, dessa necessidade dele ser preenchido, surgiu o abismo, aquela coisa no aquele melecão. Ah, o Geleia Man, então, é uma criatura que teve geração espontânea no vácuo. É, mais ou menos isso aí. Aí eles falaram assim, porra, vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse boss ter 3 formas. Caraca, vai ser muito irado, moleque. Ele vai ter 3 formas escrotas de geleia gigante. Não, era uma armadura, recheada de geleia, depois uma geleia e depois um melecão. Exato. E o Vicky? E na história do jogo, aquela pirata lá tá atrás dele, né? Ruby Heart. Ela quer recuperar a forma original do medalhão. Mas vamos lá, Granville. Quantos personagens tem em Marvel vs Capcom 2? Caralho, é pra chutar? Não, deu o número certo. É, de 40 e alguma porrada. É redondo, 52, não, sei lá. Não, é número não. Redondo, é número redondo. Já, mais já de 40, deve ter uns 60, 70. Não, há uma... 40. É de 40 e blau. 56. 56. Número redondo. 56. 56 personagens. 56 é redondo, 56,5. Conjuntos naturais, né, cara? É... 56 é redondo, é pá. Agora, te falar um negócio. Esse 56 é tretado, porque tem dois Wolverine. É, tem razão. Wolverine tretado. De osso. E é a mesma merda. Não, é o Wolverine de adamantium é mais lento. É, e dá mais dano. E tinha também o Sentinela, que era ridículo, né? Rocket Punch, Rocket Punch, Rocket Punch. Matou o cara. O Sentinela fica dando Rocket Punch e ganhar. Ah, ninguém jogou com mais do que 10 personagens dessa porra. Não, vamos com calma, vamos com calma. E tinha a Jill, cara. A Jill, cara, eu achei uma adição legal. A Jill é foda, de... ela chama o Tyrant. É, adicionaram a Ruby Hart. O Hayat, a Jill, foi aquele bicho verde lá do jogo de samba. Amigo. Amigo, o amigo. Cara. Samba de amigo. Comigo. Samba de amigo, isso. Samba de amigo. Ah, e tinha e o bonequinho também, né? Acho que aquele bonequinho do... E qual é do macaco? Cara, tinha a porra toda, cara. Tinha a porra toda. Som? Tinha som, a som. É, som. Tinha o... Som, era de um jogo antigo da Capcom. Tinha a múmia do Darkstalkers, tinha a macaco girl, tinha o dente de sabre, tinha o Dr. Doom, cara. Tinha... Dente de sabre era secreto. Marvel vs. Capcom 2 aqui, na minha opinião, é um dos... É o pior jogo da série Versus. Mas tem o melhor artwork. Talvez. É, não, eu gostei Marvel vs. Capcom 2. Deixa muito bolado o fato que nenhum dos personagens que eu usava no 2 estão no 3. Muito escroto. Caralho, como assim? Quem você usava? É? Os três da Rússia. É de Colossus? É, os três da Rússia. Colossus, Ômega Vermelho e Zangief. É. Zangief tá no jogo. É que ele se naturalizou americano e virou prefeito de uma cidade. Foda, foda. O Hagar não tem nada a ver com o Zangief na jogabilidade. Não mesmo, não tem nada. Ah, esqueceu de falar no Marvel vs. Capcom 1. O único personagem secreto original. Quem? A Row. É. A Row, tá. A Row era o pior personagem do jogo. Não, não era não. Não, cara, nem tanto. Pela altura, não, pela altura que o personagem tinha, você podia escapar de muito golpe de graça. A Row era um personagem maneiro pra caralho. Não tô falando que ela não era maneira, mas ela era ruim. Ruim. Não é ruim, cara. Marvel vs. Capcom 3. Esse que a gente esperou tanto tempo. A gente esperou muito pra botar as mãos nele e jogar. E eu continuo esperando. Eu não podemos fazer nada. Eu vou perguntar pra um a um aqui que jogou. Vou excluir algumas pessoas aqui. Posso jogar Bloodline Champions aqui, cara? Posso tomar o cu aqui e fazer alguma coisa? Ficou ouvindo. Daigo, oi. Você acha que o jogo melhorou ou piorou? Você acha que o Marvel vs. Capcom 3 evoluiu? Evoluiu, mas continua quebrado. E Lápis, o que você acha? Eu acho que o jogo tá mal equilibrado. Granville, tu jogou? Não, vou jogar nessa casa. Pô. Beleza. Então, eu acho que a série evoluiu sim. É difícil... Não vai perguntar se eu joguei não, cara. Você não jogou? Você não vai perguntar? Tá, beleza. Mas Splinter? Iba, pergunta, porra. Você jogou? Não, não joguei. Ah, pode continuar. Tá bom, beleza. Corta na edição. Caralho. Então, beleza. Senhor Eternidade, sem Marvel vs. Capcom 3. Eu acho que Marvel vs. Capcom 3 mudou toda a jogabilidade do jogo. Quanto tempo passou de Marvel vs. Capcom 3? Isso é óbvio, né, cara? Você não acha isso, você constata isso por observação pura, pô. Tá, beleza, então. Eu estou aqui afirmando que mudou completamente a jogabilidade do jogo. Pra melhor ou pra pior? Pra melhor, na minha opinião. É, melhorou, eu acho que melhorou. Melhorou. Aí você pode falar que acha, eu acho. Eu não que acho, é, eu não acho. Eu acho eu que melhorou. Acho. O que acontece? Eu não acho. As pessoas se irritam, principalmente as pessoas mais roots na série, porque você não tem mais chute e soco. Marvel vs. Capcom 3, você não tem chute fraco, chute médio, chute forte, soco fraco, soco médio, soco forte. Só tem tiro espadado nessa porra desse jogo também. Isso é porque você joga com Dante, né? Você tem ataque. Ataque fraco, ataque médio, ataque forte. Dependendo do jeito que você dê, se você der um ataque agachado, pulando, você vai dar um chute ou um soco. E você dá, tipo, baixo frente de porrada, é um Hadouken. Baixo trás porrada, é tap-tap Tirugi. Isso é escroto, cara. Isso é adaptar o jogo da geração Restart, velho. Não, não é, cara. Pior que não é, não. Isso é pra deixar o jogo mais rápido, na verdade. Exatamente. Quando eu vi o jogo, eu tenho uma opinião a respeito disso. É uma opinião. Aí isso é uma opinião. É uma opinião. Quando eu vi isso, eu sinceramente achei, porra, boa. A primeiro ver, eu falei, porra, estão estragando o jogo. Mas eu parei pra pensar, essa é a melhor maneira de adaptar o jogo pra controle. O controle do PlayStation, cara. Você não tem esse jogo num arcade. A gente não tá. Mas tem no Xbox, cara. Para de comer isso, xingando a gente. É a mesma coisa, cara. É a mesma disposição. Afinal de contas, eu jogo no Xbox. Mas é a mesma disposição de botões. Você tem 4 botões ali em cima, 4 botões no dedão. Alguns jogos, tipo Super Street Fighter, e são voltados pro arcade. Você tem a sua jogabilidade muito melhorada se você tem um joystick de arcade. Fala, Senhor da Eternidade, o que você quer falar? Não, cara, eu ia falar pra você comprar a porra do arcade stick, cara. É isso que eu queria falar também. Você quer jogar... Tipo, na verdade, a maioria dos jogos dá pra você jogar tranquilamente com o controle do PlayStation. Street Fighter, em específico, tem um problema que tem alguns golpes que você tem que dar que precisa de 3 socos. E você poder usar 3 socos é impossível. Então você tem que criar um atalho. Isso, cara. Quadrado, triângulo, R1. Você consegue, cara, fazer assim? Porra, você usa o especial claro, assim? Sim, não, que dá, assim, mas é fucking awkward. Eu acho estranho. Ah, porque vocês não jogavam The King of Fighters, cara. Não tiveram a cultura do ABC. King of Fighters só tem 4 botões, porra. 3, mas tem que apertar 3 toda hora pra fazer alguma coisa. Não, na série Versa também, porra. É, tu quer encher tubo, você tem que apertar o ABC e segurar. É, porra. Aperte ABC pra estourar a barra de power. Na série Versa você também tem que apertar 3 botões. Só que aí você configura o L2 pra ser 3 socos e o R2 pra ser 3 chutes. Puto que eu jogo com esses moleques que eu vou pegar controle e o controle tá com a porra do botão tudo trocado. Mas você pode enviar. Não. A boa é jogar no default, cara. Não, mas agora no Marvel... É por isso que eu falo, é uma evolução. Não, o Marvel Capcom, se tu mudar, tá de sacanagem, Marvel, né, Capcom 3, você não precisa mudar. Marvel Capcom 3, o jogo tá perfeito e adaptado pro controle. Ele não foi feito pra jogar em arcade, cara. Ele foi feito pra jogar nessa porra desse joystick aqui. O negócio é o seguinte, se tem gente que faz outra coisa. Se tem gente que faz todos aqueles trials de Super Street Fighter 4 no controle de PlayStation, não tem desculpa. Não tem desculpa pra apertar 3 botões. Caralho, cara, se tem gente que zera o Ninja Gaiden no mais difícil, isso não faz uma coisa trivial, entendeu, cara? Cara, isso é verdade. A diferença é que não são mais 6, são 3 só. Você tem 3 botões já tá. Não é modo simples e modo. Não é modo automático e modo manual, não, cara. Mas não, você tem 3 botões de ataque e um launcher. Isso, você tem 3 botões de ataque e um launcher. Que é mais fácil que 6 botões. Pô, mas aí então você tá falando que o jogo da SNK é necessariamente mais fácil que o da Capcom, que são 4. Os comandos da SNK são mais difíceis. Mas os comandos não mudaram, cara. Os comandos em relação aos outros jogos é a mesma coisa dos outros jogos que já tinham. Sim, mas tem um botão. Tem menos botão só. É, exatamente. Mas vamos lá. Marvel vs Capcom 3 trouxe não só a diferença nos controles, mas a diferença na velocidade do jogo. O jogo não é mais tão rápido, mas aí que entra o legal. A jogabilidade... Ou é, né? Depende. Tem horas que ele erra pra caralho. A jogabilidade do jogo te dá a impressão... A jogabilidade do jogo te dá a impressão de que o jogo está muito rápido, mesmo ele não sendo tão rápido quanto os outros. Você não tem mais aquela necessidade de ficar pulando no super pulo 90% da luta. Principalmente porque quando você dá o super pulo, você não controla mais a direção o tempo todo. É, eles tiraram o seu controle do super pulo, que deixou o jogo um pouquinho mais difícil de mestrar, digamos assim. Exatamente. Quando você pula pra frente no super pulo, você vai pra frente. Você não pode conseguir frear igual antigamente. Em toda série versus você freia, vai pra trás, foda-se, pula, voa, foda-se. No Marvel's Capcom 3, você vai pra frente e acabou. Vai cair em cima do especial do Akuma e levar um secretão. Caralho. Galactus não tem duas formas. Ele invoca inimigos prateados. É, ele prateia os inimigos. Não, assim, pra mim é foda a gente falar um Akuma prateado, porque aí só me convence de que o surfista é um surfista mesmo. Tipo, tava na praia e o Galactus pegou. Exatamente isso aí. Não, cara, é muito ruim, porque quando você vê, tipo, o Wesker prateado, cara... Quando eu vejo o Wesker nesse jogo, eu já acho que tá zoado alguma coisa, tá muito errado. Não, cara, tem a trombone, já foi errado há muito tempo, cara. Porra, mas o Wesker é o fudido do Resident Evil, cara. Pelo amor de Deus, quem é trombone? O Wesker é pelo menos, porra. Porra, a trombone tem um robô, meu irmão. O Wesker manda Maximum Spider. Que porra é essa, maluco? Tu não jogou Resident Evil 5, não, né? Foi pouco, ele não apareceu muito, não. Eu sei que ele virou o Senhor Fadão, mas tá errado, cara. Ele é o fudido do Resident Evil 1, cara. Vamos lá, personagens novos na série Versus. As grandes revelações do jogo. Treinador. Tem o Skeleton Man. Treinador. O senhor larga de ser filho da puta. Imagina o esqueleto do He-Man vestindo uma capa com capuz da mulher do Caverna do Dragão. Ah, que filho da puta. Usando uma espada e um escudo de brinquedo, moleque. Puta que pariu, cara. Mas é um sujeitinho, cara. Viadinho do caralho, playboy de merda. É, puta que pariu, cara. Geração Zona Sul é foda, cara. Não dá certo, não, cara. Ah, eu morei no Rio de Janeiro inteiro. Filho da puta fala que eu morei na Barra, tu morei no Zona Sul, morei na Zona Norte. Morou mesmo? Mas tu morou mesmo? Como você fazer? Aqui, ó. Eu vou te explicar um negócio sobre treinador que eu espero que faça você ter respeito sobre o personagem. Sim. Ele vai ter respeito no dia que ele falar com a voz do esqueleto do He-Man. Então, He-Man. Ah. Então, He-Man. É apenas entre nós dois. Deixa eu explicar o treinador. Vai ser dublado pelo Isaac Bardavi. Não, se fosse isso eu ia respeitar. Tipo assim, o treinador, ele é capaz de replicar e melhorar todo e qualquer movimento que ele vê alguém fazer. Tipo assim, memória... Já jogou GURPS, ele tem memória eidética de 60 pontos. Gráfico, beleza, então o treinador um dia assistiu um episódio de He-Man, olhou pro esqueleto e... É, exatamente isso. Mas que filha da puta, velho. Beleza, aí tem o Dormammu. Não dá pra defender não, gente, nem tempo. Não, Dormammu não é pra defender, mas tipo assim, eles queriam um vilão cósmico, não dá pra... Tem o Modok. Nem o Modok, também não dá pra defender. Ah, o Modok é muito maneiro, cara. Modok veio de Tartarugas Ninja, moleque. Aqui, ó, o Modok é vilão clássico do Homem de Ferro, cara. Acho que eles queriam um vilão tecnológico que também fosse zoado, meio Shuma-Gorá, assim. Personagem novo da Marvel que eu respeito forte. Fênix, foda pra caralho. Não. É, desnecessário, personagem que já tá em desuso há quase 10 anos aí. Podia desnecessário. Ter... Mais de 10 anos. Balança de cara. Desnecessário em balança. Não tem ninguém ali que derrota a Fênix. Tem um sentinela no X-Factor. O sentinela usando o X-Factor dá 4 porradas e ele mata alguém. No jogo mesmo, a Fênix é muito roubada pelo lado, caralho. Então, tem o Thor, não tem o Thor? Cara. Tem o Thor. Mas o Thor é lentão, ele é equilibrado, ele é bem... O Thor é lerdaço, ele é forte. O soco fraco do... o soco fraco do Thor é absurdo de lento. E tem a X-23. A X-23... É, também... Ela é um Wolverine muito melhorado. Tipo, muito melhorado. Não tem nada a ver com o Wolverine, cara. Não, o estilo de jogo dela é bem diferente do Wolverine. Eu comparo ela com o Guy, que ela é rápida e fraca. Como assim, fraca? Assim, os golpes dela não dão muito dano, só se você fizer um combão. Porra, mas é o que ela faz. Ela faz combão. Quando ela pega o primeiro, moleque, tu emenda e... Então, ela é o Guy, cara. Ela é a cauda longa. Quem mais tem de novo na Marvel? Temos o Super Skrull. Que é o meu favorito até agora. Porra, tá virando o meu também, cara. Nossa, então, ele é roubado? Não, ele é muito maneiro, cara. Muito bom de jogar. É roubado, ele talvez seja um pouquinho, mas ele é muito maneiro. Assim, é o óbvio. Não deu pra usar ninguém do Quarteto Fantástico, a solução foi usar o Super Skrull, que sempre teve os poderes dos quatro ao mesmo tempo. Mas não dá pra colocar não deu pra colocar também o Dalsim, né, que combina todos os coisas. O Dalsim sopra fogo igual o Tachumana, ele se estica feito o Senhor Fantástico, e quem acha que ele se teleporta, na verdade ele só fica invisível, corre muito rápido pro outro lugar e aparece de novo. No começo, que estavam começando a lançar coisa de Marvel's Capcom 3, né, release na internet, eu achei que era o Duende Verde, cara. Caralho. Porra, não. Passa muito longe. Caralho. Mas eu ouvi dizer que ia ter o Duende Verde. Não, ele é um dos prováveis DLCs. É. E o Deadpool. De todos os heróis possivelmente pedidos, Deadpool foi mais, cara. Deadpool? É, o Deadpool virou a Marvel forçou uma overdose de Deadpool recentemente aí. Com o filme do Wolverine, o Deadpool ficou muito mais conhecido do que ele era antes. E ficou... Apesar de que o filme não tem nada a ver, né? O filme não tem nada a ver, eu não sei porquê, mas o Deadpool ficou mega popular. Geral conhece e se amaram no Deadpool agora. Deadpool da Shoryuken, isso é muito foda. É, o Lost Kid dele. Ele deu um Shoryuken no queixo da Kid Pride. É. Caçar briga com o Wolverine. E a She-Hulk? She-Hulk eu achei uma adição tão, né? Eu gostei de jogar com ela, mas ela também não me faria falta. Mas eu gostei. O LK6, She-Mail. É, a She-Mail, como disse o LK6. Do lado da Capcom, meus amigos. Albert Wesker. Dante. Albert Wesker é o vilão de Resident Evil que ganhou poderes Matrix sinistros do nada em Resident Evil 5. Cara, a pose dele aqui, quando você escolhe ele, ele bota aquela mãozinha de Neo, I Know Kung Fu, assim, cara. Uhum. Puta que o pariu, cara. Ele é o cara do Matrix louro, essa porra. Falando em Wesker, também tem o Chris. É. Em contraponto com a Jill Valentine, que tem no Marvel vs. Capcom 2, tem o Chris Redfield no Marvel vs. Capcom 3. Ele nada mais é do que um cara que usa muitas armas. Ele é o cara Cable. Que dá tiro. Ele é o Cable. É, exatamente. Cimitarra. Ele é o Cable. Em vez da Cimitarra, ele tem aquele combão de boxe. O Dante, o personagem esperado. Tudo bem, o Dante é um símbolo da Capcom hoje em dia. Devil May Cry foi uma série bem famosa. Pô, Trish. Na moral. Desnecessário, desnecessário. Ela é boa de jogar, ela é desnecessária. A Trish é legal de jogar, que nem este Hulk, mas ela é desnecessária, cara. O que, que ela tá fazendo ali? Tem tanto personagem da Capcom que podia entrar ali. Samanosuke, faltou o Samanosuke aqui. Não quero parecer fanboy, mas bota um personagem do Rival Schools, né, cara? Porra. Assim, o Batsu entrar tiraram porque acho que o personagem da Marvel que eles queriam que entrasse junto não rolou. Porra. Quem? Não, eles não falaram também. É igual quando eles falaram do Strider. Eles tiraram o personagem da Marvel porque o Strider não ia entrar. E quem é seu da Marvel? Também não falaram, né? Também não falaram, putaria. Meu personagem preferido em Marvel vs. Capcom 3 é o Zero. Eu achei a jogabilidade dele muito maneira. Ele não tá roubado que nem ele tá em Tatsunoko vs. Capcom. Mas ele tá legal de jogar. Ele tá muito ruim de jogar contra times muito rápidos. Se você eles tiraram a velocidade dele. E faltou alguém da Capcom? Na Capcom temos o Beautiful Joe. Beautiful que Joe já é tinha no Tatsunoko vs. Capcom. E continua mesmo. Melhor, não foi nerfado. Tinha o Beautiful melhor. Que é o Spencer. É. Spencer de Beyond Commando. Spencer. Commando. Não, Spencer eu também achei meio random. Scorpion. Não, ele é um herói. Foi ele legal. É um herói da Capcom, cara. Legal. Personagem clássico. Tem o cachorro. Amaterasu, pro respeito, porra. Amaterasu eu achei uma inserção maneira. É foda pra caralho. Porque você o jogo tá joga com um, quando você joga com um Thor contra uma equipe que tem Amaterasu, quando o Thor ganha, ele fala que o povo de Nippon tem sorte de ter um deus tão corajoso quanto vós. Que maneiro. Nossa. Ele paga o cara, é muito foda. É, e o Arthur, porra, quando ganha do Homem de Ferro, fala que quando da próxima vez que os fantasmas invadirem Avalon, ele espera poder pegar uma armadura emprestada. Temos Arthur. Ah, o Arthur. Anti-herói de Daima Kaimura, ou Ghosts and Ghosts, ou Ghosts and Goblins, como queiram. Ghosts and Ghosts. E por fim, temos o candidato a prefeito de Nova York, né, traindo o Metro City, que é... Mike Hager. A melhor... vira presidente. Foda pra caralho. Que tá aqui porque eles tiraram o Zangief e colocaram ele no lugar. Me odeie quem quiser odiar, mas o Hagar é muito mais irado que o Zangief. Sempre foi, cara. Sempre foi. Tá muito bom o jogo do Hagar. O Marvel's Capcom 3 tá com uma seleção de personagens legais. Existem alguns personagens que poderiam ter dado espaço para outros, mas mesmo assim são legais. Então, uma edição muito boa ao jogo, a jogabilidade do Marvel's Capcom 3 foi o X-Factor, que a qualquer momento do jogo você pode ativar tipo um Hidden Powers, ou no caso da Marvel, um X-Factor. Tipo, que você pode usar o especial do Wolverine, pular e fazer um X gigante. Não. Caralho. Usar o poder! Não, você com esse especial você começa a regenerar o seu life, só a barrinha vermelha de recuperação, e você ganha mais velocidade e um pouquinho mais de dano. Não, depende do personagem. Tem personagem que tem comportamentos diferentes. Movimentos diferentes? Comportamentos diferentes. Por exemplo, pro Hagar ele fica muito mais forte, mas a velocidade baixa. Jura? Uhum. Sim, eu na verdade não prestei atenção, eu só li o manual que tá dizendo isso. Pro cada Dante, personagem tem uma coisa diferente. Assim, pro Dante, ele pode cancelar tudo em tudo. A Trish, mesma coisa. É, pro ele Zero, manda... Zero, ele pega a velocidade que ele perdeu. Ah, nice. Ah, agora você ficou interessado, né? Agora eu fiquei interessado, porra. Agora, sobre o Sex Factor, ele é uma coisa que já existia. Sex Factor. Sex Factor. Sex Factor, pra todo obceto, pra todos os peitinhos. Ah, peraí, sempre existiu. Tem um cambre aqui. Caralho. Tem um cambre aqui. Estamos chegando a mais um final do nosso podcast. Eu gosto de jogos. E dessa vez, Crônicas de Fliperama Volume 2, né não, porra? Dá pra ser. Marvel vs. Capcom. A série vs. Fliperama, né? Foi forte pra cacete. E eu ganhei muito dinheiro. Porra, só fala disso, cara. Fazer o quê? Eu lembro dessa, eu gosto dessa época. Foi minha época de glória. Daí pra até os dias de hoje é só ladeira abaixo. Então, eu sei, eu tenho que reviver meus momentos de glória quando eu posso. Eu tenho um amigo que vocês ficaram conhecendo esses dias, o Alex, que o cara foi num evento desse de crianças da APAI e tinha máquina de Marvel vs. Capcom. Você acredita que o cara entrava... Filho de uma puta, bro! Caralho, sacanagem, cara. Caralho, filho da puta, cara! Eu faço isso. Caralho! Porra, você não esperava essas filhas da putagem, cara. Por isso que eu vou excluir esse cara do meu Skype agora, cara. Caralho. Porra, cara. Ele ganhou dos molequinhos retardados. Não. Aí parece que... Para tudo. Parece aquele episódio de South Park que o Cartman quer entrar para Olimpíadas pra ganhar o prêmio. Chama ele aí. Alex. Oi. Parece que vai em evento de molequinho da PAI e ganhar os molequinhos no Marvel vs. Capcom. Não, isso é muito filho da puta, cara. Não, ó. Não, ó. Eu não sabia disso. Não, não foi assim não, cara. Eu esperei o moleque acabar a ficha dele, o que tava jogando. Não tinha nenhum jogando. Coloquei a minha. Eles chegaram e um após o outro pediram pra pôr contra. Mas o pior foi meu amigo que ficou zoando e humilhando eles. Ele ficava tipo, no. Aí, como não, assim, amigo? Não, amigo, era pra ser espiado. Ele tem esquizofrenia. É, deu pra cidade, cara. Eu tava bonito, levei os moleques no zoológico. Caralho. Você arranca as fichas, destrói os sonhos, depois leva no zoológico. Daigo, então você que é não, ainda não deu uma nota nesse programa, por caralho, favor, qual é a sua nota pra Marvel's Capcom 3? 9, sério, 9 de 10. Qual é a nota pra série, cara? Não. Ah. Nota pra série, porra, não, nota pra série... Não, é cara, 10. Não dá, não, é como escolher filho, você não dá nota pra série. Nota pra série é 10. Ah, nota não, pra série é 10, 10 sim, cara. É claro que é, viado. Não é 10 sim. Lá, pelo amor de Deus. Vocês são muito chapa branca, cara. Não, por isso que eu tô falando. Pra Marvel vs Capcom 3. Eu tô dando a nota pra Marvel vs Capcom 3. Fala. 9 de 10, cara. Concordo com a tua nota. Alguém discorda? Eu discordo. 9 tá bom, tá razoável. Assim, eu tiro um ponto só pela escolha de personagens mesmo. Porque mas podia aí, ter gente bem melhor. Então você vai querer votar de novo depois dos DLCs que vem aí? Caralho, com certeza. É isso aí, galera. Até semana que vem. Até semana que vem, galera. Tchau. É, tá sendo. Tá sendo. Yeah, ouvi dizer que nesse Marvel's Capcom 3 aí vai ser tipo, olha ali a gostosa, peguei essa sentinela.